É, amigão, começo de ano é época ideal para economizar, não é verdade? Então que tal já aproveitar o Arrasa Preço Buscapé para garantir descontos de até 40% em todos os produtos? Acesse agora mesmo buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Depois, dá um busca nos seus produtos preferidos e encontre o menor preço nas melhores lojas online. São ofertas com até 40% de desconto, amigão. Mas atenção, o Arrasa Preço Buscapé é só até o dia 31 de janeiro. Arrasa Preço Buscapé. Dá um busca e aproveite. Dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou brincar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai subir a piada e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sumiu. 97, o estádio é bom barato. Estádio, au, au. 97. Agora com vocês. Agora com a gente, estádio 97, oferecimento de Bozano. Gerei, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. E extra, no extra você enche o carrinho com muita economia. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Aí, galera, beleza? Beleza? Boa noite. É isso aí, tá começando mais uma vez o programa aqui na Energia 97, né? Hoje é quinta-feira. Chovendo. Chuvosa. Chuvosa. Sábado teremos, Sim. A apresentação do Ale Oliveira para a Crônica Esportiva, coletiva de imprensa, etc. Boa. Sábado? É, sério. Mas aonde? Ah, não segredo. Posso contar, só os convidados. É só segredo. Convidados. Só os convidados. Vai ter convidado só exclusivo, velho. Só a nata da Crônica Esportiva. É. E na segunda-feira, o Homem do Decreto estreia no estádio 97. No estádio. O inventor do futebol moleque. O inventor do futebol moleque e da categoria subórbita. Subórbita. Categoria subórbita, é verdade. Fala nisso, né, RG? Falar em subórbito, Vieira. Não desce do telhado ainda. Caraca, hein, RG? Os caras estão jogando telha um. Ô, seu outro, Bostinha, você chamou a botou. Nossa, você xingou no passo. Chegou xingando. Você assim falou em óbito e chamou o time do Santos? Você tá de sacanagem comigo, é isso? Não. Eu pensei, eu chamei você. Não. Quem é o mais velho aqui? Ele falou assim, ó, falando em óbito, RG. Falei do RG. Não, você acha que você não tem a ver com o hino do Santos, eu tiro o Santos. Não, eu tenho. O óbito é que não tem. Cadê o óbito? O óbito tem a ver com você. Cadê o evidente? Ah, só comigo? Você falou de coração, isso? Só comigo? Entenda muito bem essa situação. Não entender porra nenhuma. Quando é lá na base, tem um dente de leite, é o sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, não é? É. E o seu é o inverso. O RG é aquele cara... Começa do subórbito, aí vem o sub-60. Sub-geriátrico. Não é não? É assim. Como é que é o nome daquele filme? Vai descendo até chegar no sub-13. Olha, o cara vai, é o Benjamin Button. É, isso aí. É o contrário, RG. Isso é na teoria. Agora, cuidado que na prática pode dar outro resultado. É, verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou não. Seu Bento. Pá, vamos lá, o peixe. Chega de conversa, mole. Vamos lá. Olha aí, RG. Bom, agora falta uns acertos aí pro Bruno Henrique ser contratado do Peixe de uma vez. O lance é o seguinte: fez uma proposta do Peixe, uma por empréstimo e outra pela compra em definitivo. Sim. Então estão analisando. Parece que o time pede 500 mil euros pelo empréstimo de um ano. Sim. E a cláusula de compra de 4 milhões de euros. Né? Então, que 4 birimbau. Que é a obrigação do pagamento ao final do período. Então, sim. Então, está analisando o Peixe, de repente faz uma proposta agora. O Peixe quase não contratou, não gastou muito, né, na virada também, aí pode ser que... Não perdeu muita gente também, né, seu Bento? Exatamente, pode ser que feche em definitivo aí, Bruninho. Eu acho que o mais importante do que está discutindo isso aí é a situação atual. Fala, Manovski. beleza? É a situação atual do que o Santos se apresenta para esse ano de 2017. No sentido de dar ao torcedor uma baita de uma expectativa pela tranquilidade que viveu. Quer dizer, conseguiu chegar aí como o segundo melhor time no brasileiro. Entra o ano de 2017 praticamente sem perder jogador nenhum, né? Buscando reforços, trazendo reforços. Então eu acho que essa expectativa, acho que é muito legal para o torcedor do Santos. E isso alimenta aí uma esperança de que, de repente, o Santos possa sim fazer bonito, fazer legal, tanto numa Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, que já começa a fazer uma faltinha aí, né? Porque, né, já fica vai ficando distante o tempo da última conquista. Então, acho legal, sim, é bacana ver se, mesmo que não seja concretizado, mas nenhuma contratação, né, por parte da diretoria, mas só o fato de já ter trazido pontualmente alguns jogadores e o fato de estar discutindo isso, contratações, é legal, ao invés daquelas notícias que eram antigas, né? Sim. Perdeu o jogador está indo embora, pô, não recebe salário, tá... quer dizer, então, isso que é ruim, isso que é o chato. Então, vamos ver aí, né? Estamos pertinho de começar o campeonato e com essa ótima expectativa por parte do Santos Futebol Clube. Beleza. Boa, RG. Muito bem. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, mas é nosso dever também informar, além do futebol, né? Que nessa tarde caiu um avião que levava passageiros, entre eles o Teori Zavascki. Teori Zavascki. Caiu. Ministro do Supremo Tribunal. Parece que caiu em Paraty, né? Caiu ali na região de Paraty. Um avião de porte pequeno. Bem pequeno. Deixa eu ver aqui, tem um modelo. Quatro passageiros. Tem o modelo do avião, é um Hawker Beechcraft King Air C90. Né? O que eu vi aqui, cara, que acho que estavam em três no avião, será? Quatro, aqui diz quatro. Quatro pessoas. Quatro pessoas? Aqui informa quatro. No Ok. Caramba, hein? E aí? Situação, hein? Só que tem uma certa dificuldade, né? Águas turvas, tempo ruim. Imagina. E aí? Muito bem. Imagina. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos usar o tricolor agora. Vai tricolor. Ai, hoje, meu Deus. Hoje, rapaz, sim, é a verdadeira estreia. Hoje. Pô, mas vocês estão definindo quando ele vai ser a estreia, é o seguinte, né? Quando não dá pra dizer. Hoje é a estreia como técnico. Hoje é estreia mesmo. Contra um time de verdade. Não, pera aí. Não vale nada, é isso? Pera, vale o quanto? Vale taça. Vale taça. Então vocês vão cobrar. Vale taça, então vocês vão... vai ser contra o Corinthians. Então vocês vão cobrar o Rogério Ceni. Mas não hoje é a estreia do River. Não, é isso. Hoje é a estreia do Rogério. Que eu tô dizendo o seguinte: que hoje, pra mim, é a estreia do Rogério. E não quando ele fizer a primeira partida no Campeonato Paulista. Tudo bem. Sim. Ô, Sombra, só voltando a hoje é dia que tem juiz, bandeirinha. Não é que o preparador físico fica correndo com o agasalho na lateral, marcando impedimento. Boca-raton. E o goleiro é do tamanho do Jô Soares. O cara fazia hambúrguer, hot dog lá e depois foi pro gol. Não dá, né? O goleiro é do tamanho do Jô Soares. Se é pra tirar a estreia diante do Vampeta, eu concordo com vocês. Hoje é a estreia. Não, mas essa partida o Rogério vai estar onde hoje? Não, mas hoje? Tudo bem. E essa partida do Campeonato Paulista também é... Acabei o café com leite, não vai ninguém também. Pode fazer. Olha, melhor até fazer portões fechados, que já não vai ninguém. Por chorar lá na federação, ninguém, hein? Poupa trabalho de mandar polícia militar, de mandar ambulância. É verdade, polícia manda militar. Manda uma ambulância só, tá bom, não precisa mandar mais. Polícia militar tem que estar em outros segmentos, hein? Deixa a polícia militar cuidando ali. Por chorar na federação, hein? Tá problema. Foram lá pra perguntar. Aí, seu Bento, não, fala aí. Vamos voltando ontem à noite, onde o Caleri nas redes sociais lamentou a não vinda, não conseguiu a liberação. Acho que foi o dia mais triste na vida de um jogador. Aí eu ia falar, o texto dele, Sombra, é mesmo de quem estava realmente muito chateado. Assim, pelas palavras que ele usou. Cravo, né? E não adianta, agora não depende dele. Tá na mão dos empresários, ele vai ter que engolir seco mesmo e ir lá pro Las Palmas, que é a opção que tem. Então, Boateng tá lá, né? Tá. Boateng tá lá. É isso, Sombra. E hoje então jogou a estreia do Rogério Ceni. Jogo às 10 da noite. Isso. Mas, tem time aí? Matinha, você acha você acha que se ele for lá no Las Palmas, ele vai receber Las Vaias? Não, né? Ele joga bem, né? Lá ele vai fazer chover, velho. Se dependesse do que ele mostrou no México, seriam Las Vaias. É verdade. Ele vai fazer chover lá. Ó, Sidão, Né? Fala aí. Provável, né? A gente não sabe qual o Rogério. Qual que é a formação? Tricolor? Tricolor? É, tricolor. Contra o River. É 3-5-2? É. 3, não, é 3-4-3. 3-4-3. Sidão, é, Maicon. É, esses negócios aí de 3, né? Quando o time tá sendo atacado, fica 7-3. É lógico. Esquece, né? É, quando tá 4-0. É, às vezes é uma situação 3, quando tá atacando, é outra situação quando tá defendendo. Não, é lógico. 4-5-1-1. É, mas é, é mais pra desenhar os caras escalados dentro de campo na cabeça do jogador, do torcedor. É, então deve ser. Sidão, linguiça, Sidão, que o cara entende. Sidão, Maicon, Rodrigo Caio e Breno, né? Ou Rodrigo Lugano. Caio, que foi convocado pelo Tite para essa seleção que vai jogar. É jogo da amizade, mano? É, contra a Colômbia. Só jogadores que estão no Brasil, né? Só jogadores que atuam aqui no mercado interno. Sim, sim. E a renda vai ser revertida para a Chape, né? Olá, Bruno. Porque, na minha opinião também, eu espero que não seja revertido somente para a Chape. Eu acho que essa renda deveria servir aí, talvez, de aporte para os familiares. É. Porque a Chapecoense, ela está se reerguendo aos poucos, ela, por ser um clube, ela tem aí a possibilidade de pegar em jogadores emprestados, ela tem as suas receitas também, tem muita gente aí, né, que tá atrás aí de ajuda para a Chapecoense, mas as famílias aí estão meio que desamparadas. Eu vi uma matéria outro dia aí falando a respeito. As viúvas estão reclamando. E outra, RG, mais importante do que dar dinheiro, eu acho que as pessoas têm que começar a se preocupar em fazer com que essas famílias aí tenham as suas próprias receitas. As pessoas poderiam começar a oferecer empregos também. Porque ganhar dinheiro é muito legal, mas o dinheiro uma hora acaba. Muitas vezes aí, esses jogadores eram pilares financeiros dessas famílias. E as esposas às vezes não têm emprego, ou às vezes os próprios filhos aí também não têm como se sustentar. Seria importante as pessoas começarem a pensar talvez na possibilidade de gerar alguns empregos ali para que os familiares possam ter também as suas próprias rendas. E não pode ficar, mano, eu concordo com você, não pode ficar uma situação presa somente ao clube e somente aos jogadores, são todos. Sim. Inclusive a família dos jornalistas. É. Né? Quer dizer, então tem que pensar num todo. Também, verdade. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Continua, Matheus. Mais alguma coisa aí do tricolor, seu Benito? Ele tá escalando. Ah, você tá escalando. O Bruno. Ele tá escalando. Araruna, né? O Thiago Mendes e o Bufarini. Araruna. Né? Araruna. É. Neilton. Neilton. Chaves e Cueva. Esse é o provável, né? Agora vamos ver o que o Rogério vai fazer, que ele fez um treino secreto, fechado, né? Não dá pra saber direito. De repente ele pode mudar aí, colocar o Denis no gol, no começo. Mas eu acho que vai ser o Sidão mesmo. Pô, você sabe que a gente pode estar vivendo hoje o primeiro dia da carreira de um grande treinador. Sim. Podemos estar sendo testemunhas. Guardiola da América do Sul. Da estreia de um dos maiores... Os caras são demais. O Rogério, ele é muito inteligente e é um cara predestinado, você nunca sabe. Pessoas inteligentes, com um caminho assim de sucesso, você nunca sabe onde vai parar. Ah, e se o cara vira um mega treinador? É, uma coisa é fato. Aí todo mundo vai lembrar. Ah, lembra aquela estreia lá, foi contra o River Plate. Porque depois que vira sucesso, todo mundo lembrou lá o primeiro gol que ele fez contra o União de Araras. E passa 20 mil vezes o gol, né? Estamos vivendo e de repente pode ser o início, né? Pode ser. Pode ser. E será. Tomara. Se Deus quiser, será. O mito voltou. Boa. Boa, seu Bento. Podemos seguir agora? Não, não podemos seguir agora, porque não, agora, exatamente nesse momento, o Mano vai arrasar. Ele vai arrasar no preço busca-pé. Opa, vamos lá, vamos lá. Que é uma dica incrível para economizar nesse começo de ano, rapaziada. É o Arrasa Preço Busca-Pé. Sabe aquele site que reúne oferta das melhores lojas? É RG número 2. Qual, mano? É esse mesmo, é o Busca-Pé. O Busca-Pé fez uma seleção de ofertas arrasadoras para você aproveitar em janeiro, amigão. Acesse agora mesmo. buscapé.com.br, dá um busca e aproveite descontos de até 40% em todos os produtos, amigão. Tem smartphones, eletrônicos, artigos de moda, tudo pelo menor preço. Mas aproveite, galera, que é só até dia 31 de janeiro, tá legal? Dá um busca no Buscapé, baixe grátis o aplicativo e economize! Muito bem aí, Bento. Já demos um busca no Buscapé. Vamos embora buscando aqui o Parmeira. Porra, velhinho! Ô, seu Bento, só falar uma coisa. Valeu, que estão dizendo aqui que a renda do jogo vai só para as famílias, viu, mano? Ah, tá. Muito bem. Quem Brasil que foi, então, que trouxe informação errada aí? É, o Mota, né? Eu? Não, eu falei que era para ajudar a Chape, mas não sabia que era só as famílias. Ah, então, importante. Ah, legal. Parabéns. É mais legal. E tomara que tenha casa cheia. É. Porra. Ah, mas isso agora tá aí. Tá com o pepino na mão lá, Eduardo Batista. tá tentando ver qual a melhor formação do Parmeira. Opção aqui não farta. Esse pepino é bom, seu Bento? Ah, eu acho que nesse caso sim, né, RG? Pô, é melhor ela olha... É melhor... Caraca, então, né, seu Bento? Ela olha por campo, velho. Olha, e eu vou tem sete atacantes, ainda. Quatro, dez... E ainda, se, olha, até pode ser que a gente tenha surpresas aí. Ainda se, mais se aí, não se mais. Ao bordo chega ainda, mais? O jogador tem respondido até os torcedores do Parmeira em redes sociais, falando que depende dos clubes, aquela coisa toda. No particular falam que ele gostaria muito de vir pro Parmeira, aquela coisa toda, então vamos aguardar aí. Também ansioso para ver o time que o Eduardo Batista vai colocar em campo. Domingo, contra a Chape. Domingo. Sabe qual que é a treta, não véio? É sábado esse jogo? É sábado. 21, sábado, desculpa. Não é sábado? Sábado à tarde. É. Nossa, que show de informações erradas hoje no Estádio 97. Impressionante, velho. Eu peço tarde. Perdão, peço desculpa. Esse vírus do Mota tá não, pegando mais que febre amarela. Nossa, 21. Esse vírus do Mota tá bravo, hein? Não, em relação aí, com relação ao jogador, cara, o Borja. O Borja, ele já comentou aí pra pessoas aí. Estão de fora, né? Porque uma coisa é o cara falar fora, outra coisa é o cara falar na frente das câmeras. É. E geralmente a informação que é legal você colher é aquela do lado de fora, aquela no backstage. Você já dá o Borja, brother, né? Certo? Não. Não, Sombra, pelo seguinte fato. O Borja, ele tem uma multa rescisória de 25 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu 10 para o Atlético Nacional. O Atlético Nacional falou, te dou um desconto, mas eu fecho por 20. Ou seja, de 10 para 20 tem um rio de dinheiro. Nossa, aí de oceano, diferença. Não é o que então, é... o Palmeiras ele não vai arcar com esses 20 milhões de euros aí pra tirar o jogador do Atlético Nacional. O Borja, ele tá seduzido com a proposta do Palmeiras. Ele recebeu já as informações aí de que poderia talvez aí... Ó, um abraço pro pessoal aí também, ó. Nossos amigos aí, o Joacir, grande abraço aí, ó. Parceiro, tamo junto. Botafoguense roxo, é nóis. Então, o Borja, ele tá seduzido com a possibilidade, talvez, aí do Palmeiras fazer algum tipo de proposta aí pra ele. Ele já conversou a respeito de salários aí e tudo mais. E ele tá realmente adepto a essa proposta do Palmeiras. Ele tá propenso a aceitar. Só que o grande problema é igual aquele negócio. Você trombou a mina na balada, falou, bom, o negócio é o seguinte, vamos pro motel? Ela fala, beleza, vamos, eu topo. Só que ela fala, só que tem o seguinte, eu não posso dormir fora de casa, você liga pro meu pai pra avisar? É isso, mano. É a proposta, você caminha. Céu. Mano, como é que você fala? Você falou agora de motel, hoje eu vi uma história escabrosa. Qual? Cara. Não, conta aí, daqui depois a pouco. Depois do cone do silêncio. Não, então, o cone do silêncio, às vezes escabrosa. O negócio vi, é o seguinte. Olha, como tem gente cara de pau. Tem. Mas então o negócio é o seguinte, é aquele lance. O cara, ele trombou a mina na balada, a mina gostou do cara, o cara falou, meu, eu te prometo mundos e fundos, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Aí a mulher, ah, beleza, eu acredito em você, então vamos ter uma noite de amor. Aí o cara, vamos, é agora. Aí ela pega e fala, então, mas liga pro meu pai, se ele autorizar, eu vou. É praticamente a história do Palmeiras com o Borja. O Palmeiras ofereceu aí um plano de carreira pro cara, o cara tá seduzido com a possibilidade de jogar no Palmeiras, que hoje tá pagando em dia, tem um elenco forte pra diabo, é um elenco forte que vai brigar por títulos aí, pode ser Libertadores, Campeonato Brasileiro, etc e tal. O jogador, ele quis vir. Só que tem esse porém aí, Motinha, tem essa... É o dono, né, velho? Tem essa pequena... Esse pequeno entrave, pra falar a verdade, que pequeno é o valor da multa. Gigante, né, velho? O Atlético Nacional não vai vender por qualquer quirela. Nossa. Não vai vender por qualquer quirela. E tá certo, né? Inclusive, o próprio Flamengo, que tá querendo contratar lá o Berril, que o Santos teve interesse também, o Atlético falou, custa 5 milhões. Aí o Flamengo falou, eu te ofereço 2,5. Eles falaram, não, custa 5. O Flamengo falou, eu te ofereço 3 e chega. Os caras falaram, custa 5. Vai pagar? É esse o valor. Cara, são fortes, né, véio? Se não for esse valor, não sai. É complicado, certo, tá, é complicado. Porque muitas vezes você quer contar com um jogador. O Palmeiras, ele fez uma bela proposta também. Você ofereceu hoje 10 milhões de euros aí por um jogador, a quantia alta. O Palmeiras, pela informação que eu obtive, o Palmeiras tinha oferecido esse valor aí por 100% dos direitos do atleta. Aí o Atlético não aceitou. O Palmeiras ainda preservou esse valor e falou, beleza, eu pego 75, você fica com 25. Os caras também não quiseram. Então a situação é muito complicada. Você aceitaria, mano? O quê? Atlético. Depende, Motinha, depende. É aquele negócio, oferta e procura. Uma coisa é você pegar e falar, mano, tem aqui, ó, um pão com manteiga duro, você quer? Se eu tiver acabado de almoçar, Sombra, eu vou falar, não, obrigado, não quero. Agora, se eu tiver desesperado, morrendo tá de fome, eu vou aceitar. Vai. Entendeu? É o que tem. Pão com manteiga, velho, pra quem tá com fome, ele tem proposta da Europa. Então, pode ser que tenha. Os caras tá fazendo tanto jogo, tanto duro. Agora, ô, mano, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você tá falando do Borja e eu concordo, pô, ele jogou muita bola na Libertadores. Sim. Assim como o Nico Lopes, né, cara? Sim. E o Nico Lopes não vingou. Pelo menos aqui ele não vingou. Você imagina que o Borja possa acontecer a mesma coisa vindo pro Palmeiras, mano? mais difícil, né, Vieira? Porque o Borja, cara, todo mundo viu a Libertadores que ele fez. Uma coisa é você se basear, Sombra, em campanhas. Por exemplo, o Dil, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogador trombador. Jogador trombador. Ah, foram vários exemplos de jogadores artilheiros, né? Sim. O Dimba. Então, o Dimba, o Dio, esse tipo de gente. E o Jael? Jael tá no Grêmio, cara. Jael Cruel. Jael Cruel. É, aquele, o Hernani Brocador. Quando você vai se basear a respeito... Se o Benjamin tivesse aqui, ele ia te decepar a cabeça agora, como se fosse uma facção criminosa. Mas quando você se baseia... Não pode falar mal do coisa. Então, mas quando você se baseia em históricos aí de jogadores que são aqueles caras aí trombadores, que a bola bate nele e entra, é uma coisa. Porque você fala, bom, aquilo ali é um período de sorte. A bola tá cruzando a frente da área, o cara tá bem posicionado e empurra a bola pra dentro. Mas não é um cara técnico. É essa a grande diferença. Agora, quando você pega aí um cara técnico, porque o Borja é um cara técnico. Ele é mais diferente. Técnico do que aí trombador, aí dá pra você avaliar, porque ninguém é técnico por uma temporada por acaso. O cara pode ser trombador aí, artilheiro por acaso, num Campeonato Brasileiro. Ele pegou, mas agora, mostrar a qualidade que o Borja mostrou, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, fazendo os gols que ele marcou, com o grau de dificuldade que ele marcou, dá pra entender que é um jogador que tem muita qualidade. É. Se o Borja vem hoje pro Palmeiras, eu tenho certeza que o maluco estoura. Fora, eu tenho certeza que o maluco vai deitar o cabelo. Né, o time pronto, tá certo? Chuta com as duas bem, né, mano? É um cara, e fora chutar com as duas bem, é um cara que ele não é fixo como centroavante. Ele tem muito perfil do Gabriel Jesus. Ele pode fazer o lado de campo, entrar em profundidade, fazendo aquela linha, fazer a diagonal. É, ele não é um cara que vai ficar esperando bola dentro da área, como se fosse, por exemplo, o perfil do Fred. Nada contra o Fred, mas o Fred é aquele centroavante mais fixo. Mais fixo, é. Aquele cara que é mais referência. O Borja não, ele sai da área, vem buscar jogo. O Gabriel Jesus é assim. Então eu tenho certeza que se o cara chega hoje, o cara arrebenta, o cara arrepia. Todo mundo. Qual time que não queria o Borja? Nossa, cara. Então, mas... é titular nos 20 da Série A. O entrave é justamente esse. É um cara que custa 25 milhões de euros. É, e pelo paulada, que tudo indica, né, o time vai fazer jogo duro e não vai liberar. Ou o Palmeiras vai e sobe a proposta. E chega muito próximo do que os caras querem, ou então o cara não virá. Se você fosse o Palmeiras, você pagava uma garantia de que, pô, esse cara vai vingar no Palmeiras. Não dá, Motinha, não dá. Uma coisa, ó, você pagar 10 milhões de euros num cara, já é um valor exorbitante pra qualquer clube da América do Sul. Isso aí é valor que time europeu tira jogador daqui. Agora o Palmeiras subir a oferta aí pra 20 milhões, eu, sinceramente, não acho que vale a pena. Porque por mais que a gente tenha certeza que o cara vai vir estourar. E vai estourar, o Gabriel Jesus, por quanto o Palmeiras conseguiu vender o cara? A parte do Palmeiras era pequena, né? Não, o Palmeiras ele recebeu bastante dinheiro pela transação aí do Gabriel. Quase, no total, quase 70 milhões. Né? Então, foi muita grana. Mas você conseguir vender um jogador quase hoje 20, aqui na América do Sul aí, pelo valor que o Palmeiras conseguiu, por exemplo, quando você tem talvez a possibilidade de fazer negócio, 20 milhões de euros, velho, tem que ser nota de saída, não é nota de entrada. Não é? Está louco, né? É nota pra de vender, saída, né? Não é nota de entrada. Porque aí depois ele não vai vender por mais de 20 milhões. Você não consegue recuperar esse investimento que você faz, entendeu? Complicado. O ideal é você comprar por 7,5 para depois tentar vender por 15, né? E eu tava lendo... Mas um título não vale mais do que 20? Eu tava vendo uma matéria aqui, Sombra, na revista Época. Época. O Palmeiras arrecadou quase meio bilhão. No ano passado, senhora, chegou a marca de 497 milhões certo. Em 2016, 40% a mais que em 2015. Lógico, isso também devido à venda do Gabriel Jesus, somando tudo, né? Renda, somando tudo, Isso aí, mais uns números. Discutível muito que a arrecadação dinheiro, do Palmeiras é muito forte. É muito dinheiro, né, velho? Tem que aproveitar. Esse é o ano do Palmeiras. Tem que aproveitar. Palmeiras não ganha Libertadores. Deu onda. Esse ano é o ano do Palmeiras ganhar Libertadores de qualquer jeito, velho. Ah, também acho. Porque, meu, os caras estão investindo pesado. Não existe outra hipótese que não seja o Palmeiras ganhar Libertadores. Não existe, eu não também existe acho. Não existe outra hipótese no planeta. Vai ser uma decepção não gigante, velho. É um ano que assim. Mas se não ganhar, Beto, pelo amor de Deus. Time bem montado, muito dinheiro entrando. Os papões não vão estar aí. Sim. Boca, River, tudo bem que tá uma draga. São Paulo não tá? Não tá o São Paulo, que tem camisa Libertadores. O Atlético, beleza. O Flamengo... Vocês estão com o terror do Corinthians, mas o São Paulo é o terror do Palmeiras, na Libertadores. Freguesão, Palmeiras. Isso mesmo. Palmeiras é freguesão, São Paulo. Mas tem eu lembro daquele gol do Cicinho no Parque Antártico, que deu uma palhaça. Ah, mas isso é desde a década de 70. Não, o Santos também. O Grêmio também. Ah, mas faz o Santos não aparece, né? Pois é isso. O Santos vem ajeitado. O Santos é aquele cara que vai comer pelas beiradas. Ele gosta de Libertadores. Ninguém espera tanto. Você encara dessa maneira que o Palmeiras já é o campeão, como tá todo mundo falando, RG? Larga na frente. E a gente... Você vai admitir assim, já larga na frente? Isso, não, larga na frente. Pelo elenco que tem, pelo dinheiro que tem, pelo time que tem, começou o Campeonato Brasileiro. Agora, isso não decide que tava... o... Pô, você não... Então vamos entregar a taça? Não, vai ter que jogar e vai ter que mostrar, ué. Não é assim. Gente... Ah, já dá pro Palmeiras essa taça aí. Não, a gente tava nas férias assim, aqui. Não tem nem que ter jogo, hein? Quando foi feito o sorteio da Libertadores, o grupo do Palmeiras, sim, dá pra passar com o pé nas costas. Fácil, fácil. Eu acho que o Palmeiras é, tipo, muito candidato. Não é pouco, muito. Vai ser muito difícil tirar esse título do Palmeiras. Tem tudo, né? Eu acho. Né? Você tá desmerecendo assim o Santos? Não, não é desmerecendo. O Palmeiras fazendo é melhor. Um pouco assim do Santos. O Palmeiras é melhor 60% que o Santos. É, isso. Acima. Sei. Você não dá 60% acima? Eu não dou nada. Hein, mano? Palmeiras é melhor 60%? Ô, Motinha, o negócio é o seguinte: se hoje. Diferença toda, né? Hoje eu acho que o futebol brasileiro ele tá dividido aí em três escalões, cara. Você tem ali o Palmeiras isolado no primeiro. Aí abaixo do Palmeiras você tem ali o escalão do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Santos. E acho que só. Flamengo, Atlético Mineiro e Santos. O Cruzeiro, dependendo, pode... Cruzeiro, pode entrar, Cruzeiro mas... e o Grêmio, dependendo, pode beliscar uma entrada aí. Nesse clube então, aí. Então, eles estão próximos do segundo escalão. Mas o Grêmio ainda, principalmente, não com relação ao time de 1 a 11, mas o elenco do Grêmio eu não vejo com tanta qualidade assim. E o é Cruzeiro, fraco, né? Como é fraco o elenco. Não, pra você ter uma ideia, o Grêmio, ele tá reforçando o elenco. Pra você ter uma ideia, reforçando o elenco. O Joel, velho. O Grêmio não perdeu nenhum titular, mano. Então, não perdeu, mas corre risco de perder. O time que não perdeu nenhum da titular. Mas é que tá, Vieira, corre risco de perder. Porque ó, o Wallace é um jogador extremamente cobiçado aí pela Europa. O Luan é um cara extremamente cobiçado pela Europa. Jeromel. O Jeromel é um cara também aí que tem possibilidade de sair. O Everton foi vendido, né? Mas ele era reserva. Não, o Everton continua. Ele não foi lá. Pra China? Não. Ele ainda não. Continua lá? Mas ele também era reserva, não tem problema. Mas aí que tá. O Grêmio ele reforçou o elenco, por exemplo, lateral direito, Léo Moura, os caras trouxeram. Hoje mas, apresentaram lá o Joel jogar com como meia, né? Mas é que é 8 o Léo Moura, não, acho que não. Vem pra ser reserva jogos, do Edilson. Mano. Vem pra ser reserva do Edilson. Posso falar, por causa dessa primeira liga, o Grêmio tá trazendo o jogador pra ter. Vocês torcem pra não pegar a gente na Libertadores, que aquele corredor ali do Edilson a gente vai destruir, hein? Para, mas, por exemplo... Torce pra não pegar a gente na Libertadores, mas, ô Vieira, é essa a diferença da qualidade que eu tô falando. se você pegar o Palmeiras como exemplo, ele contratou o Michel Bastos. Claro. Michel claro. Bastos vem pra ser banco do Palmeiras, claro. Né? Dificilmente ele terá chance entre os titulares. O Keno vem pra ser banco do Palmeiras. O Rafael Veiga vem pra ser banco do Palmeiras. Mas ele tá voando no treino, hein? Então, mas, inicialmente... ele começa como um banco. Não surpreenda se ele sai. Olha, eu vou te falar. Duvido. Palmeiras contrataram vários garotos promissores e algumas estrelas. Eu não duvido que algum garoto promissor vai dar mais certo que alguma estrela contratada. Então, por exemplo, o meio-campo do Palmeiras, ô Bento, eu não vejo... Roger Guedes foi exatamente o que você falou. Então, mas eu não vejo o meio-campo do Palmeiras fugindo muito daquilo ali que vai acontecer. Ó, Felipe Melo, o Tietê, o Moisés e o Guerra. Certo, esse é o meio-campo do Palmeiras. No papel é. No papel. Pode ser que no decorrer do ano o Rafael Veiga deite o cabelo e mereça a chance de ser titular, mas inicialmente não vai fugir disso aí não, cara. Você lembra, mano, falava no começo do ano, é Arouca e mais quem que era, o outro? Arouca e não sei o quê, Arouca e não sei o quê. Né? O moleque lá, o tal do Gabriel que o Corinthians contratou agora... Chegou, jogou, colocou o cara no banco e jogou. O Arouca era tido assim, o cara é assim, é o Arouca no meio de campo. Mas gente, a realidade é essa. Hoje o Palmeiras não pode ser comparado com nenhum outro time com relação a elenco. Não, elenco não. Não dá pra comparar isso. O Grêmio, por exemplo, tem um time, é isso. Exatamente. É um time. Exatamente. Pronto. É o que o Santos pagou o ano passado, tinha um time. É. Aí perdia Lucas Lima, perdia Vitor Bueno, perdia... Zeca, aí que torce o rabo, Ricardo Oliveira, quem entra no lugar desses caras? Começa a entrar os moleques de base e não segura. Aí tinha três centroavantes, quatro, né? Ricardo Oliveira, o Paulinho, o Rodrigão? Rodrigão, que foi artilheiro do Brasil. Só o Copete, cara, que escapava ali, o resto. Você perdia o Ricardo Oliveira, um abraço, saco? Então não adianta. É isso que a gente tá falando. O Palmeiras larga na frente pela quantidade de jogadores e bons jogadores que tem. Garantir que. Mas já vai entrar, tipo, sentindo o meio assim, campeão. Você não tem a dúvida. Agora, então, tem que os próprios caras já falam, somos bons pra caramba. A gente é muito mais isso, forte. Só vejo o nego bom pra isso todo lado. Isso pode acontecer. É um saltão Luiz 15, isso, né? Isso pode acontecer. Então vai depender muito aí de comando. Claro. Vai depender muito da psicologia com que isso vai ser administrado. Porque isso pode. Tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto. Pode dar errado, mas vai ser uma decepção gigante. O Domênico, o DJ ali na sala, os caras. Tatuaram já. Os caras já estão mandando fazer faixa. Nossa, o Domênico. DJ não. Ó, o DJ mandou fazer já o decalque, sabe, da taça, ah, Libertadores. Nossa, já mandou fazer já nas costas, ele tá com carbono já. Ô, posso falar? Pronto pra ligar a maquininha, velho. O DJ, velho, o DJ quando ele toca na noite, ele fez a apresentação dele com o hino do Palmeiras. Verde, né? Tudo com raio laser, verde. Tá aquela coisa, velho. É isso aí. No Extra você escolhe a melhor forma de fazer economia. Passos da economia. Extra. É 1, 2, 3. Leve um produto e ganhe 20% de desconto. Ou leve 2 e a segunda unidade sai pela metade do preço. Ou leve 3 e pague 2. 1 é grátis. Mais de 1000 produtos. Todos os dias para você economizar em tudo que precisa na sua compra do mês. Ó, frango a passarinho temperado, assado, seara, pacote de 500 gramas, você leva 3 por R$ 8,58 cada. Guaraná Antártica tradicional ou zero, o PET 1,5 litro, leve 3 por apenas R$ 3,65 cada. Cerveja Brahma Chopp, lata de 269ml, com 50% na segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por R$ 1,79 e tem muito mais na loja. Volta às aulas é no Extra. Tablet Quebex, tela 7 polegadas quad-core por apenas R$ 249,00 ou 12 vezes de R$ 20,75, sem juros nos cartões Extra. Você merece economia extra. Beba com moderação! Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, seu Bento. Corinthians. Com a Corinthians. Viu, seu Bento, só uma informação antes. Você fala do Corinthians, na Copinha, o Juventinho despachou o Braga. Boa, Juventus! Juventinho 1-0. Ah, tem Canoli, tem mais Canoli semana que vem. Bragantino. Deu a dispensa no 1-0. Ah, mas peraí. Copinha. Não, gente, só um minuto. Vocês pararam o programa pra dar o resultado. Mas a Juve é o segundo time de todo mundo. Brincadeira. A Juve é o segundo time. O Principado de Mônaco parou o programa aqui pra falar de futebol de salão. Você sabe por que ele tá falando isso? É o Principado de Mônaco. Porque ao invés dele comer canole no Juventus, ele vai comer nas docerias chiques. Ele não vai lá. Esse jogo aí, Sombra, eu acho que vale a pena mencionar sim, porque é o próximo confronto ou do Corinthians ou do Flamengo. E Corinthians e Flamengo se enfrentam hoje à noite aí também na Copa São Paulo. Ah, e quem passar pega o Juventus. No estádio lá no... Mas é aqui em São Paulo? Só é pra ver na hora que tá cobrando já. É no interior ou é em São Paulo? Já estão cobrando lá, não, é no... É no Taubaté, mano, o bagulho. Ah, Taubaté. Eu sei que o Corinthians ele já tá vendendo esses ingressos aqui, inclusive eu recebi até o e-mail do fiel torcedor. Aí eu não vou pra essa partida não, porque... Mas você não vai em várias, infelizmente, né? Eu não consigo ir. Você já não vai interior, há bastante tempo, já não vai no estádio, muito tempo, né? Tá chovendo, né? É Arena Barueri, mano. Ou sim, Arena Barueri, isso mesmo. Você não vai há muitos anos no estádio. Lá é traumático. Não é traumático. Ele lembra da gol de falta do Rogério. Esse jogo aqui é na Arena Barueri. Até hoje ele acorda no meio da noite assustado. Esse jogo aí, inclusive, terá ingressos à venda aí, já não é mais aquele negócio aí, o oba-oba aí, porque começa já a fase a funilar, né, mano? E aí tem que cobrar ingresso até pra não haver tragédias aí. Mas esse jogo é na Arena Barueri, 19h30. Seria legal o Juventus campeão de pessoa. E vamos aguardar. Juventinho. Na minha opinião, essa é a final antecipada do campeonato, aí, porque o Corinthians ele fez a final contra o Flamengo ano passado. O Corinthians acabou perdendo esse jogo aí nas penalidades. Mas realmente aí os dois times aí estão muito bem montados, mano. Tem a molecada boa aí. Tem aquele Romão na lateral esquerda. O Botafogo dançou ontem, né? O Botafogo perdeu nos pênaltis. Perdeu também o Batatais. Pênalti, né? Perdeu do Batatais nos pênaltis. Então aí você tem aí essa molecada aí, você tem aí o Romão na lateral esquerda, você tem o Delamore na zaga, você tem o Mantuan no meio campo, você tem o Pedrinho também, o Carlinhos lá na frente. Inclusive o Carlinhos que não joga hoje também, tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Corinthians. Vai fazer aí, falta, hein? Dá pra aproveitar algum, mano? Dá, esses moleques que eu citei aqui. Esse Delamore é bom jogador, hein, mano? Ele não é pior que o Iago, né, velho? Ele é um barbudo, tem cara de terrorista, né, mano? Mas é isso que eu tô falando, assim. Cara. Você vê como tem moleque da base, cara. Claro, depois que sobe profissional, a pegada é outra. Mas tem moleque da base, você fala, meu, como é que esse moleque não teve chance, cara? Olha, se torcedor de time, se todo jogador de base, que torcedor do próprio time diz que é bom, o Brasil tava resolvido de jogador. Não, mas não é assim. Um ou dois. Eu acho que você tem que saber diferenciar, Sombra, e separar o joio do trigo. Por exemplo, esse moleque aí que o Corinthians aí tem como muito promissor. O Oya. O japonesinho lá, o Japinha. 10. É um moleque, Sombra, que na Copa São Paulo, não dá pra exigir muita coisa, por mais que tenham pintado o moleque como craque, como um futuro jogador que vai estourar e etc. Mas é um moleque que tem 17 anos. O moleque na Copa São Paulo, inclusive, ele fez um bonito gol no último jogo, mas é um moleque que tava abaixo do que ele poderia render. Mas como que você vai cobrar um moleque de 17 anos, cara, sendo que tem uma expectativa enorme em cima dele e imputar ele uma responsabilidade que nem cabe a ele, entendeu? É complicado, porque é difícil você olhar para um moleque e pegar e falar, esse aí tem que virar um Neymar. Isso aí acontece naturalmente, nem sempre todos ainda podem corresponder a essa expectativa que o torcedor cria. Então tem que ter muita calma aí pra não queimar, inclusive, a molecada. Pô, acho que mesmo ser... exemplo, né, mano? Mas o Corinthians foi 9 vezes campeão. O Corinthians, ele tem que inserir aos poucos essa molecada. Não adianta você pegar um monte de moleque, tá certo? Você pega meia dúzia da Copa São Paulo, enfia num time que tá sendo remontado e fala, joga aí e se vira. A molecada, pra que você possa ter êxito, você tem que inserir aos poucos num time que já tá mais ajeitadinho. Um moleque aí pra mostrar talvez o talento que ele tenha, você insere ele aos poucos aí dentro de um contexto que já tá favorável e fala, ó, vai lá e joga. Aí sim você pode começar a cobrar resultados. Aí sim você começa a pegar e falar, deixa eu ver se o moleque é isso ou aquilo. Agora se você pega 8, 10 moleques e enfia num time que tá desmontado, um time que tá sendo remontado, como é o caso do Corinthians, é complicado. Então tem que ter calma. Nem uma sauna aqui. Ô, mano, tá quente, deixa eu te falar, você acabou de falar do Iago, né? Uhum. Parece que o Iago e o Luca vão pra Ponte Preta e o já William Potker vai jogar o brasileiro então pelo Corinthians, né, mano? Sim, o Corinthians ele tinha expectativa aí, Vieira, de anunciar o William Potker ainda no Campeonato Paulista para que ele pudesse ser incorporado esse elenco do time do Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista, mas não será. A Ponte Preta já tinha feito o jogo duro quando o Corinthians demonstrou interesse algumas semanas, umas 2-3 semanas. E a Ponte Preta tá dela, cara. Inclusive o Corinthians aí vai remunerar a Ponte Preta, eu não sei qual a quantia. 7 milhões. A Ponte aí tá pedindo aí 7 milhões, eu não sei se vai haver um abatimento por causa dos empréstimos aí do Luca e do Iago. Mas é complicado, porque o jogador quando ele tava ainda na... Era no Linense ele tava? No Campeonato Paulista? Acho que era no Linense que o William Potker fez. Linense. O jogador foi oferecido ao Corinthians aí por uma quantia muito baixa. E o Corinthians acabou não aceitando na época. Agora, espera estourar para depois aí ir atrás e tentar a contratação. Mas enfim, é um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado. E espero que, se vier, consiga fazer sucesso. E por falar em sucesso, chupa a cambada adiante. Que isso, foi? Velho? Chupa a cambada adiante. O Corinthians meteu 4. Você é um palhaço mesmo, né? Enquanto que jogo foi esse? Florida Cup. Inclusive, que teu time tá tentando conseguir uma vaga na final hoje à noite. Contra o River Plate. O Corinthians já conseguiu. Jogou ontem? Já, jogou ontem e foi o 4. Ninguém no Vasco. Viu, hein, velho? E foi puta, nem lembrava Vasco. Que ia ter jogo ontem. Então, isso pra você ver como você é um cara mal informado. Se você tá comemorando aqui, pode ser o primeiro título do ano, Quem falou de primeiro título você, do ano? Do Rogério Ceni. Você falou que bobagem, falei outra coisa. Não, mas ninguém falou título do ano, falou, não. É um título, Florida Cup é um título. Vocês dois falaram. Agora, por saber, por saber quando já tá na final, vocês já estão dando pitizinho aqui. Inclusive, vocês precisam vencer o River, tá certo? Pra tentar pegar o Corinthians e passar pouca vergonha. Eu tenho certeza que vergonha vocês vão passar na final. Porque vocês são freguês antigos. Peraí, vergonha. São freguês antigos. 4-0, fica quieto aí. O Corinthians meteu 4-1 no Vasco. E detalhe, Sombrado. Vasco, velho. O Corinthians começou o primeiro tempo ali com a equipe titular. Quem joga no Vasco hoje? Nossa, velho. Ah, tem o Nenê. Quem mais? Tem o Nenê. O Martin Silva. Tem o Luan, zagueiro. Ó, posso falar? Tem o Éder Luiz. Tem time que é assim. Tem time que é assim, é o fulano mais 10. Agora, o mano tá zoando, mas Silva, não tô zoando. Martin Silva no gol, você tem uma dupla de zaga ali com o Luan e com o Rodrigo, você tem ali o Éder Luiz fazendo aquela meiuca, como o RG gosta de falar, você tem o Nenê no ataque, eles contrataram o Wagner, que não tá jogando ainda, o Wagner permanece no Brasil fazendo trabalho físico. Que jogou ontem. Quem os jogou principais ontem? São esses aí que esses eu falei. Aí. Jogaram todos esses caras bons? Então, resumido... O Nenê, o Rodrigo, o Luan... Resumindo isso que o Mano falou... O Éder Luiz, o Martin Silva, entrou no segundo tempo o Andrezinho. Resumindo isso que o Mano falou, o Vasco é assim, ó. O Vasco tem o Nenê, tem aquele outro Nenê, tem o Nenê e tem o Nenê, né, mano? Só isso. Não, ô Vieira, é que o jogador mais contundente mesmo aí desse time aí do Vasco, aquele cara aí que é a menina dos olhos, aí, aquele cara que todo mundo fala, pô, é o cara que pode decidir, é o Nenê, de fato, claro. É o Nenê. Mas você pega lá, o Éder Luiz marcou um golaço ontem no primeiro golaço tempo. Golaço mesmo. Marcou um golaço, pegou bonito, ali da, bonito gol. Do bico da grande área, encobrindo o Cássio, a bola caiu lá na gaveta. Mas você tem um jogador, por exemplo, o Martin Silva, na minha opinião, é um excelente goleiro. Tem gente que contesta o potencial do Martin Silva, eu acho ele muito bom. O time do Vasco, cara, assim como o Corinthians também, eu tô brincando aqui, por mais que o Corinthians tenha... Ah, bom! Por mais que o Corinthians tenha aí conseguido um placar elástico em cima do Vasco, mas é um jogo de começo de temporada, mas é aquilo, Sombra. Se ganha, não vale nada. Se perde, já começa a corneta a... A suar, sabe? Não, principalmente se perde do Vasco. Já começa a corneta a berrar. Então o negócio é o seguinte, você pega ali o time do Corinthians, mesmo remontado, você via qualidade, ó. Por exemplo, o Camacho, naquele primeiro gol lá que ele fez ali, fazendo aquela tabelinha com o Rodriguinho, excelente gol. No segundo gol lá do Corinthians também, você vê o Marlone fazendo a tabela também com o Rodriguinho ali também, entrando em profundidade na área, fazendo gol. Um gol trabalhado. Você vê no segundo tempo, Sombra, alguns jogadores aí que me surpreenderam de forma positiva. Volto a falar aqui. Não vou falar também com 100%. Nossa, porque o cara veio, arrebentou nesse jogo. E volto a falar, é um jogo de começo de temporada, os jogadores estão se poupando, ninguém tá metendo o pé mais forte em divididas, os caras não estão forçando demais o ritmo pra não estourar. Mas, ó, o Casinho entrou bem, o Casinho deu um passe e fez um gol. Fez gol, né, mano? É, o Marquinhos Gabriel, por mais que eu tenha as minhas ressalvas com relação ao futebol dele também, mas mostrou dedicação, correu, se dedicou, se jogou, tá buscando bola. Você pega ali o Moisés, lateral esquerdo, no primeiro tempo também, jogou bem. Inclusive o Marcial, que não é Marcial lateral esquerdo. Marcial jogou bem. Improvisado de lateral esquerdo ali, fez a função e quebrou bem o galho. É. Então, eu não vou me iludir, porque foi uma vitória contra um time que tá praticamente em frangalhos, que é o caso do Vasco. E o Corinthians voltando aí de pré-temporada, sabe? Tá fazendo aquela... Vou dizer aquela atividade mais forte. É desenferrujando, mas começou, o né, Corinthians, mano? Ele se apresentou, o RG, Vieira, Mota, Sombra, Baco, no dia 11, cara. E sabe, o Corinthians cara, acabou de se apresentar. Não dá pra exigir nada, nem pró e nem contra. Claro, claro. É uma situação que a torcida precisa ter um pouco mais de calma, por mais que eu entenda também que o torcedor, claro, se perde, todo mundo já começa a encher o saco. Então, eu acho que tem que aloprar assim e bater na cara dos adversários aí e falar, ganhamos mesmo, enfiamos quatro. É, isso aí, mano. Mas não pode se iludir também, porque é aquele jogo, velho, que é um jogo treino, é jogo treino. O que você acha do Léo Príncipe, mano? Então, esse lateral direito aí, Vieira, ele já teve algumas possibilidades aí o ano passado de jogar com a camisa do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas é complicado, porque ele vem pra substituir um Fagner, velho. Eu não acho ainda que tá pronto. Não acho que tá pronto. Eu não queimo ninguém da base, não. Esses moleques aí estão mostrando qualidade quando são solicitados. É o caso do Arana, que não jogou ontem também, porque tá junto com a seleção, sub qualquer coisa aí. Mas é a molecada, velho, que tem que valorizar, mano. Eu prefiro mais, Vieira, você dar uma moral pro Léo Príncipe, que é da base, pro Arana, que é da base, pro Romão, que é da base... O Oia, sei lá, o Carlinhos, o Pedrinho, que são moleques da base, do que você contratar um pé de rato que vem de qualquer outro clube aí, pagando um salário alto. É. Eu prefiro dar uma moral pra esses moleques aí, e a torcida tem que fazer o mesmo. Agora... Do que ficar dando moral pra jogador que muitas vezes a gente não sabe nem quem é e aparece lá no Parque São Jorge. Mas, ó, o Giroto no primeiro tempo, ele foi bem também, apesar de ter tomado o cartão. Assim como com o Paulo Roberto também, que é aquele volante que veio do Sport Recife. Sport. Também tomou um cartão também, porque deu um pontapé lá no Nenê. Mas são jogadores aí que mostraram qualidade na marcação. Eu acho que eles têm que dosar um pouco, RG, na força, porque se tomar esse tipo de cartão e jogada boba no campeonato, tanto no Paulista quanto no Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, quando eles for disputar, aí você pode comprometer o rendimento do time. Porque o Gabriel, ele sempre foi bom volante no Palmeiras, mas ele pecava pelo excesso de cartões que ele tomava. Só uma observação, mano. Diga. Eu entendo que, apesar de não poder se cobrar nada, nem pro bem, nem pro mal, com relação ao resultado do jogo entre Corinthians e Vasco, mas o que ficou nítido é que você via no Corinthians, e com todas as alterações, um futebol mais... Ah, ficou vendo o jogo dos caras? Lógico, quem não viu o jogo ontem? Eita! Você também viu o seu recalcado? Pegou se vibrando? Você também viu o seu recalcado? Por quê? Você viu. Você tá louco? Você viu sim o seu recalcado. Ele ficou torcendo contra antes. Fala a verdade aí, ô. Não, senhor. Posso concluir? Mané. Então eu vi que... Segredos e mentiras. Eu vi que o Corinthians tinha... mais jogo com o conjunto, né? Mostrou isso. E não sofreu tanto com as alterações. O Vasco, eu vou dizer um negócio pra você. Embora não seja, né? Não tenha essa cobrança toda, mas, velho, se entrar com esses jogadores, com esse futebolzinho. Cai aí, de novo, né, Regina? Vai sofrer e vai lutar pra não cair. Porque o individual do Vasco não existe. Terrível. Cara. Não existe. O Mano pintou aqui como tendo eliminado o time dos mais fortes do futebol mundial. Não. Do Mundial não, mas é um time brasileiro que tá na Série A do Campeonato Brasileiro, Paquito. Voltou, né, mano? Agora, Mano... Voltou e tem tudo pra retornar, hein? Agora, Mano, para, vai. Aquele Iago Pikachu não é ruim, né, mano? Era o lateral que era do Paysandu, mas ele também não tá tendo aí grandes chances no Vasco, não. E pela Série B não foi bem, não, Vieira. Não dá, né? É um cara que chegou bem lá, mas como todo time do Vasco, o segundo turno não existiu. O Vasco, pra você ter uma ideia, Sombra, o ano passado, o segundo turno da Série B, o Vasco terminou em 11º colocado. O Vasco conseguiu se manter ali na elite que subiu pra Série A pelo primeiro turno que fez. E acho que não mudou muito. Dos jogadores que você tá falando, nada de muito expressivo chegou, né? Então, mas o bom pro Vasco é que eles liberaram boa parte de jogadores ali que eram velhos. Nossa, agora eu lembrei, né? Foi no Natal que o Vasco posta lá. Presente de Natal, aí aparece escudeiro. O Cáceres. Não, escudeiro. Escudeiro. Escudeiro. É Cáceres, escudeiro, tudo ruim. Não, aí posta lá, escudeiro, presente de Natal. Cara, é sacanagem. Não, e eles os caras estão de zoeira. Oh, e eles não acertaram uma, né? Porque anunciaram, aí o Ronaldinho, lembra do Ronaldinho? Teve o Ronaldinho que tava acertando com... Ué, capaz do Ronaldinho ir pro Curitiba. Já. Curitiba. Porra. Pô, mas contratar o Ronaldinho também. Mas agora vamos combinar. Mas é mais negócio ir pro Curitiba do que pro Vasco. Não, eu tô dizendo, mas entendeu? Eles não acertaram o marketing. Não, né, Sombra? Hã? Agora diz que o Luiz Fabiano pode ir, né? Pro Vasco? É. É, o Eurico disse que se ele se livrar lá, ele vai pro Vasco. O Eurico falou. Olha aí, a informação é que realmente morreu o Teori Zavascki, ministro do Supremo. O filho dele já postou no Facebook. Realmente faleceu. Pô, mas cara, como tá acontecendo acidente aéreo, hein, meu? Mas é assim, viu, mano? Quando começa, tudo. Caraca, né? Mas gozado é que tudo avião pequeno, né, mano? Mas é um avião que saiu no campo de Marte, aviãozinho pequenininho. Tá? Eu não gosto desses aviãozinhos, não, cara. Na boa. O Brasil é house of cards total, né, cara? Complicado. É, não curto. O Brasil é house of cards total, né, velho? Mas vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa legal. É isso aí. Vamos falar do navio do Energia na Véia. Aí sim. É, recado importante aí pro pessoal ouvinte do Estádio 97, ouvintes da Energia 97. Tá chegando mais uma edição. Vai ser legal demais. Muita festa, hein? Boa. 3 dias, 3 noites, mini cruzeiro. Mini cruzeiro é aquele na medida, né? É pra você sair com aquela vontade. Ai, podia durar mais, né? Você tá com vontade de voltar. Por isso que o navio, todo ano o navio do Energia na Véia lota, lota, lota, lota. Todo ano demais, é um grande sucesso. Porque o navio da Véia, ele é um navio extremamente pra família, né? Então você vai ver lá as 3 gerações. Avô, pai e filhos. É muito demais, legal. Demais. E se você quer participar dessa grande celebração que é o navio do Energia na Véia, tem uma dica bacana pra você. Manda. O pessoal da promoção preparou um lote limitadíssimo de cabines, onde você paga o preço da cabine interna, mas ganha um upgrade pra cabine com varanda. Olha aí, cara. Aí você fala, mas, é top. Gente, mas dura pouco tempo, são pouquíssimas cabines. E agora, se você ligar lá na promoção, você vai ter a chance de fazer esse business dividindo a sua cabine em 12 vezes. Aí é esquema, hein? 12. Quando você vê 12x, 12. É 12 vezes. É X. Porque você é burro. Então é 12 vezes. Mas não entendeu? É BZZ. Então, ó, você é burro. Burro não, ô, burro não. Pode parar. Não. Respeito, hein? Jeguinho carinho. Não é, nunca ninguém chamou de burro. Mas ligue agora. 3624-9007. Tá. 3624-9007. Mas tem, olha, um time de atendentes aguardando sua ligação pra você fechar o seu navio do Energia na Véia. E em 12 vezes fica bem mais legal. Caramba. Né? Facilita, bacana, você nem vê sair do bolso. 3624-9007 é o navio do Energia na Véia. Pô, cara, é festa do branco, festa fantasia. Ah, eu adoro fantasia. Cara. Oh, os caras são super criativos. Eu posso falar um negócio, cara? Vai ter a festa temática de Volta pro Futuro. Aí sim. Vai ter, em uma noite vai ter o show do RPM. Boa. Na outra vai ter o show do Capital Inicial. Aí no teatro vai ter o show do Rudy Landucci. Boa também. Muito show. E é um sonho que você pode realizar, que é aquele sonho. Vai, tem programa. É aquele sonho de se sentir. Ah, é gringo o negócio. Aquele sonho de se sentir o cara. Imagina você na varanda do navio daquele tamanho, imaginando, velho. Imaginando a... Jesus amado. Aquela vez, ficou até mal pra você, mas você teve que participar da brincadeira, né? O Domênico querendo brincar de My Heart Will Go On. Domênico. Não, mas pior que ele fica pelado. O Domênico ficou doido, velho. Assim, me segura por trás. Jack! Ele ficou pelado só de peruca ruiva. Tua sorte que depois o Rudy foi contratado pro estádio e nós metemos o Aguinaldinho pra fazer o serviço. Domênico ficou louco, velho. Louco, doido. Coitado. Participe! Ligue 3624-9007 e faça sua reserva do navio do Energia na Véia. Ô, esse é o Estádio 97, fala bem. O Rudy é perigoso. Ah, é perigoso. O Rude é perigoso. Por que o Rude é perigoso? O Rude é perigoso. Não é o rei dos banheiros? Cuidado. É. Não, o Rude é o rei do banheiro. Pô, mas no navio tem banheiro pra caramba, hein, velho? Mas o bicho é perigoso. Não, e tem o Rude do banheiro. E o navio tem banheiro pra caramba. Tem banheiro pra caramba. Tem que tomar cuidado com o banheiro masculino e feminino com o Rude. Ele não sabe distinguir. Não sabe. O negócio dele é banheiro, ponto. Mas vamos falar agora também da BV Financeira, mais um dos grandes patrocinadores do Estádio 97. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! É BV Financeira, é isso mesmo. Vamos aos ouvintes no 3284-7097. E também uma outra forma muito legal de você participar aqui do programa, tema livre, viu? Tema livre, fale do seu time, tire um barato, faça imitações, o que você quiser. 94-353-0150. Esse é o número do nosso WhatsApp. Mensagens gravadas, hein? 94-353-0150. Mande sua mensagem aqui pro Estádio 97. Vamos às primeiras ligações. No oferecimento também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ligando e falando, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Daqui a pouco eu quero ver o mano jogando aí. É, Extra! No Extra você enche o carrinho com muita economia. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Vai tocar o Asdrubal. É? Ó, antes de Tarzan, cara. Meu Deus do céu, Tarzan, hein? É melhor, hein? Tarzan, ele... Não, mas ele tá melhor do que o outro. Tarzan é eletrônico, velho. Tarzan é eletrônico, velho. Alô? Alô? Oi, quem fala? Daniel. Daniel do quê? Daniel Bola. Daniel Marcilli. Marcilli. E quantos anos, Daniel? Tenho 34. 34. E Coringão, qual bairro, meu? Já deram tua ficha aqui, é Corinthians. Qual bairro? Da Vila Galvão. Aí, Guarulhos. Guarulhos. Vila Galvão. Vila Galvão, quebrado. Torce pro Corinthians, mano. Tá quebrado, hein? Coringão, mano. Boa, Coringão, tudo nosso, mano. É nós. Começamos com o pé direito, hein, mano. Passando o carro. 4-1, mano. Esse ano é nosso. Ó, esse ano, ô amigão. Ô amigão, esse ano se não meter. Amigão, esse ano eu só comemoro se for de 4 pra cima. Se for 3, eu não comemoro. Começou cedo, hein? Que peca hoje. Senão vai ficar feio. Não, mas assiste lá, torce contra. É, tá com medo, né, safado? Não precisa torcer com medo, né, safada? Ô, amigão, inclusive, o Rogério tá querendo jogar com 3 zagueiros hoje, pela informação que eu vi aí, o Breno será titular. Tá na cara que ele tá querendo forçar uma derrota pra não pegar o Corinthians na final. Isso é estratégia pra tomar nada, acho que é. Tá forçando a derrota. O Breno é só pensar em isqueiro na bunda de vocês. Mas é... o Breno vai botar fogo no jogo. Mas então, o Rogério se deu muito. Mas o Rogério não se deu muito melhor com o Corinthians do que o Corinthians com o Rogério? Imagina! O goleiro quase tomou 100 gols do Corinthians. Tá de brincadeira, RG. Mas ele fez 100 gols. Para, fala besteira. Pega aí, o time que mais marcou gols no Rogério Ceni, isso aí é dado de estatística. Mas quem fez 100? Mas quem fez 100 em vocês, não tem jeito, velho. O Rogério quase tomou 100 gols do Corinthians. Não, para, eles inventaram umas coisas novas. Gente, é verdade. Se você pegar aí, o time que... Vou te falar. Escuta, o time que mais tomou, o time que mais fez gols do Rogério Ceni foi o Corinthians. Tá bom, isso é dado estatístico. Tá bom, mas o Rogério fez 100 em cima de quem? O Corinthians parece aquela menininha mas, do chamado. Assim, mas vocês que têm medo. Todo. Vocês tomaram centésimo dele. Mas vem cá, cara. pode ter ser feito quase 100 no Rogério, mas juntando 100 não dá o prazer do centésimo em vocês. Vocês até negam, velho. Vocês tomaram o centésimo gol do goleiro, peraí, Rogério Ceni. Não é o Corinthians que nega. A FIFA diz que aquele gol foi o vai, aonde a FIFA diz? É verdade. Para. Ele falou. É verdade. Você falou que tendo muita informação incorreta aí hoje, mais uma. Começa por vocês. Começando por vocês. Mas, amigo, Eu não vou entrar ele nesse mérito. Ele liga pra falar do São Paulo. Porque se fosse de fato aí o centésimo gol, pra mim pouco importa. Quem ia ter que ser zoado era o Júlio Braço Curto. Não, a torcida toda ficou com a cara mas de bunda. Mas a própria FIFA disse que aquele gol do Rogério tinha sido o 99º. Foi sim. Procura aí. A FIFA tinha dito naquela oportunidade que aquele gol do Rogério foi o 99º ou o 98º. O Rogério tem um mal igual o Pelé. O Pelé conta aqueles gols que ele fez no exército. Mano, pede pro William Bonner. Abra a boca pra falar do Pelé. O Pelé é sombra naquela época. E eu posso falar do Pelé, apesar de não ter visto o Pelé jogar sobre em loco. Eu não vi o Pelé jogar em loco. Mas eu vi o pompurri da vida do Pelé Eu vi o Pompurri. É uma música, velho, o Pelé. Eu vi o Pompurri da carreira do Pelé, que foi aquele Pelé eterno. Não muda o Pelé. O Pelé, ele computa gols, amigão, que ele colocou dois capacetes aí de soldados, um do lado, outro do outro, e marcou gol. Não, para, mano. O Pelé não dava não muda de foco, não, velho. Mas não é o fala do seu time não aí, muda ó. De foco, não. Cadê o Drogba? Falando sério, mano. Cadê o Drogba? Assim, quem que você gostaria de enfrentar na final do Mundial de 2018, assim? Nossa, velho! Vamos vingar o Santos contra o Barça? Não, o detalhe é o seguinte... Ô, amigão... 2018. Há pessoas usando drogas. Se é Drogba e Jadson, já era, mano. Mas, amigão, repara nessa fita aqui. O negócio é o seguinte. Deu um pouco de dó agora. O último clube, não é brasileiro, o último clube sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha, cara, foi o Corinthians. Foi o Corinthians 2012. É o cara mais coerente. E digo mais, cara. Nossa, e digo mais. Diante das circunstâncias aí, pelo que eu tô vendo se desenhar aqui na América do Sul, eu não sei se o próximo que vencer a Libertadores também terá a competência de ir lá e bater na cara do europeu. Não vai, mano. Não vai. Porque, ó, existe uma hegemonia hoje por parte ali de Barcelona, Bayern, Real Madrid. E talvez se você colocar algum time inglês ali, não sei se o Chelsea ou o City, se conseguir chegar, porque o próprio Guardiola já tá tirando o cavalinho da chuva. Guardiola covarde, falando, ai, porque o trabalho no Manchester City é pra daqui 10 anos. Vai te catar também, vai, Guardiola, seu bunda mole. O cara com um time desse começar a... mas é verdade. Isso é verdade. O cara tirando dele da reta, porque o trabalho pro Manchester City aqui tem que ser cobrado daqui 10 anos. Que 10 anos, porra nenhuma. O maior time do Manchester City também, o seu chorão. Agora o negócio é o seguinte, depende de quem vencer novamente a Champions League aí, Paquito, o sul-americano que for pra lá, mano, vai fazer papel de bobo. Como até o próprio Atlético Nacional, que todo mundo torceu aí no final do ano aí, por eles terem feito aí uma bela homenagem aí com relação àquele jogo da Chapecoense, todos os brasileiros aí torcendo loucamente pelo Atlético Nacional. Não deu, né? Os caras foram atropelados pelo time japonês. Mas, em cima disso que você tá falando... Mesmo, viu, Vieira, parênteses aí, perdão, mesmo o Atlético Nacional tendo jogado muito... E tendo a possibilidade, talvez, de ter goleado o Kashima, mas, velho, o que vale é bola na rede, perderam. Não, então, em cima disso que você tá falando, meteram a mão na japonesada na final também. Também. Porque o Sérgio Ramos tinha que ter sido expulso. Era pra ter sido expulso, não foi. Então pode Nossa, ser. Foi ridículo aquilo ali, hein? Ridículo aquilo. Mas, ô, amigão, é claro que é início de temporada, mas o Corinthians deu uma jorrada ontem, o Corinthians foi lá e ganhou bem do Vasco. Nossa, bateu na cara mas do Vasco. Mas se você tiver que analisar, mesmo sabendo que é início de temporada, que tanto o Corinthians quanto o Vasco não estavam dando 100% do que podem dar, mas se você tiver que avaliar o que você viu de positivo nesse jogo de ontem e o que você viu de negativo, vamos lá. Então, eu acho que o Giroto é um cara... que já esperava que ele fosse um bom jogador, porque no Palmeiras, com um elenco bom, ele já se destacou. Eu gostei do Moisés lá, acho que ele é um cara bom, que dá pra investir bem. Agora, o Jô não dá, velho. O Jô não dá, mano. É difícil, mano. Ele deu uma dominada, velho. Espirra o taco, deu, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. E você comentou que o passe do Marlon foi do Romero, né, na tabelinha. No segundo gol do Corinthians aí foi. O Romero, mano, o Romero eu nem critico ele, porque ele é esforçado. Acho que a torcida gosta do cara, mas ele é ruim, mas ele é esforçado. Agora, eu acho que de destaque mesmo, o Giroto, que eu gosto, o cara bom. O Casim, né? Casim foi bem, cara. Casim foi bem. Foi bem também, mano. Você vê que o cara, assim, ele não é totalmente trombador, né? Eu acho que dá pra ajeitar. Se vier o Magic Jadson e o... Agora o Drogba acho difícil, né? Mas e o Jadson, você tem alguma informação? Se tá adiantado, ele tá pedindo muito? Então, cara, o Jadson ele tá retornando aí da China... E ele vai sentar para conversar aí com o Corinthians, ele deu prioridade pro Corinthians, o foco dele é voltar, só que uma pessoa aí lá de dentro do Corinthians me informou que se o Jadson não abrir mão de boa parte do que ele quer receber, que não haverá negócio. Por mais que ele queira dar prioridade pro Corinthians no seu retorno, o Corinthians ele também não pode fazer aí das tripas coração para ter o Jadson. O Jadson ele precisa entender que ele vai jogar agora novamente no futebol brasileiro, e ele precisa se adequar às novas cifras. Não adianta o cara, por exemplo, o Jadson ele pediu 10 milhões de reais de luvas para qualquer time, né? Sim, parcelado, mas são 10 milhões. Para qualquer time que tem interesse no futebol dele e 600 pau de salário por mês. Nenhum clube brasileiro hoje em sua consciência vai dar esse valor pro Jadson, tá certo? Nenhum clube. Porque ele tá querendo um contrato de 3 anos. Acho que pediu 10 para fechar por 5? Então, Sombra, mesmo 5 é uma quantia exorbitante. Porque se você vai pagar, por exemplo, pro Jadson 500 pau por mês, isso já tem que estar agregado a salário e luvas. A gente tá falando aí de 18 milhões em 3 anos. São 18 milhões de reais. É muito dinheiro, né, meu? Sabe, vai dar 6 milhões por ano se você pagar 500 pau pro cara. Então, isso daí já tem que estar diluído entre salário e luvas. São 5 milhões de dólares, mais ou menos. Ou mais de 5 milhões de dólares. Sim, porque o dólar tá 3 e pouco hoje. Seria como se você estivesse contratando um jogador por mais de 5 milhões de dólares. Sem contar, Sombra, que foi esse o valor que o Corinthians vendeu o Jadson, cara. Vendeu, mas não ficou com 100% da totalidade. Porque nessa transação aí, quando o Corinthians vendeu o Jadson, o Corinthians ele detinha 30%. Ou seja, ficou com um pau e meio na mão só. Então, se você parar pra analisar... Um pau e meio na mão? De valor. Um pau e meio, de valor. Guloso vocês, hein? Rapadinho. Um pau e meio na mão. Guloso, hein? Olha! Gosta dessa parte. Um e meio, em termos de valores, mas... Na mesma mão. Se você parar pra analisar, não dá pra nenhum clube brasileiro, a não ser que o clube faça uma extravagância financeira, contratar um jogador aí com esse percentual. Sem contar, Sombra, ainda mais, o Corinthians, que não pode hoje, mesmo que quisesse fazer uma extravagância, uma loucura, não poderia fazer, justamente por ter aderido ao Profut também. Porque o Profut, pra quem não sabe, aí é aquele plano do governo aí pra dar uma aliviada pros times de futebol, mas o governo em contrapartida... Quer ver o clube andar no trilho. O clube ele não pode gastar mais do que ele fatura. Tem um percentual, aí, se eu não me engano, acho que de 70%, que o clube ele não pode ultrapassar esse teto em termos de gasto para conseguir equiparar e pagar o governo. Então o governo ele deu uma aliviada de um lado, mas falou, eu também quero receber. Então, não adianta nada eu abrir aqui uma... Vai chamar atenção, né? Uma negociação, né, RG, com os clubes, e o clube continuar sempre gastando mais do que ele arrecada. Imagina. Aí torna-se ainda mais impagável do que já é a dívida do futebol brasileiro. O Corinthians, por fazer parte do Profut também, o Corinthians ele tem que apresentar e prestar contas. Então não pode fazer esse tipo de extravagância. Se o Jadson quiser voltar, se ele quiser realmente, eu gosto do Corinthians, foi o time que eu me destaquei, foi o auge da minha carreira, beleza. Mas prova também nas atitudes, tá certo? Inclusive aliviando a parte financeira. É o amor do bolso, sabe? Né? Mostra que quer voltar de fato. Cara. Porque o Tite, quando ele disse aí, naquela oportunidade, RG, que voltaria pro Corinthians, tendo uma proposta de ganhar o dobro no Inter, ele abriu mão dessa proposta pra ganhar o dobro no Inter pra acertar o contrato com o Corinthians, porque ele tinha uma amizade muito grande com o Roberto e gostava muito do Corinthians. Ele falou, eu vou declinar a proposta do Inter pra voltar pro Corinthians por sua causa, e por causa do Corinthians, falou, porque é um clube que eu me identifico. E ele voltou. O Tite é um dos raros exemplos do futebol que eu vi de cara que abriu mão de dinheiro, e um bom dinheiro, para voltar para um clube que ele gostou. E, o Jadson pode fazer isso. E nessa linha, por enquanto, um que se enquadra também, mano, e por enquanto você pode classificar assim, é o Lucas Lima, velho. Não é qualquer grana que tá seduzindo o cara, não. O cara não tá saindo pra qualquer coisa. Não tá seduzindo o Santos, né, RG? Porque ninguém tá querendo pagar aí a quantia que o Santos exige para vender o jogador. Mais que o Santos tenha só 10% da transação, mas a multa rescisória é 30 milhões. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, mano, isso não impediria do Lucas Lima vir a público e ficar manifestando o desejo dele de querer sair. Aí, né? E ele não faz isso. Ô, amigão, daqui a pouco teremos aí também aí Corinthians e Flamengo na Arena Barueri. Quartas de final da Copa São Paulo, cara. E aí, manda seu placar pra esse jogo aí. Vai ser difícil, né? Porque o Flamengo tem um time bom. Mas eu acho que dá pra ganhar. O Corinthians tá ajeitadinho, não vai ter o Carlinhos, né? Mas não sei nem quem vai entrar lá na frente. Mas eu acho que 1-0 tá bom. Chorado. É o Nereu que vai jogar. Eu acho que vai sentir falta do Carlinhos, hein? Ah, esse moleque tá fazendo gols, RG, ele mas quem entrar vai dar conta, mano. Agora, mano, e com esse plantel aí de estrelas que o Coringão tem, quem você escalaria? Quem seria seu time? Pera, é plantel de estrelas? Você tá de brincadeira. Peraí, diante do que o Corinthians tem hoje... Você trabalha pra quem, hein, é dois Daniel? Peraí, o ouvinte não tá de todo errado, ó. No Daniel gol, não bate bem, velho. No gol você tem Cássio e Walter. Dois goleiros que poderiam ocupar lugares aí no Bayern de Munique, no Barcelona e no Real Madrid. Tá certo? Os dois... Mas peraí, vamos lá. Era um vazador. Bom goleiro, mano. Parou, ponto. Bons. Ambos são excelentes. Bons goleiros, mas não. Você pega aí, ó. O Fagner. O Fagner hoje. Lateral de seleção. Lateral de seleção brasileira. O cara é do mesmo nível do Daniel Alves que hoje tá jogando na Itália. Tá certo? Tá lá na Juve. Caiu muito o Fagner. Nem você caiu, acredita. Nem você acredita no cara. Tem potencial. A dupla de zaga ali, você tem, ó. O Pablo, que é o novo Gil. Agora é pra rir. Peraí. Agora é pra rir. O Pablo é mau jogador? Você tá dizendo que ele é bom jogador? Peraí, eu tô me baseando. Mas peraí, eu tô me baseando. Eu vi pela Ponte Preta. Mas tô me baseando no sucesso. Eu tô me baseando no sucesso que o Gil, que era um zagueiro que ninguém conhecia quando tava lá no Valenciennes, todo mundo lembrava do Gil naquele pênalti que ele tinha feito no Ronaldo. Ele veio aqui e calou a boca de todos vocês. Tipo o Cepa Domingues, né? Você tem lá Pablo, que é o novo Gil, tá certo? E o Balbuena, que é zagueiro titular da seleção paraguaia. Lateral esquerdo, o Corinthians, ele tem o Moisés. E esse é o Moisés bom do futebol brasileiro. O Moisés é pra abrir o mar, mano. Esse é um cara que vai ofuscar o Moisés do Palmeiras. Você tá de brincadeira. Lateral esquerdo do Corinthians. E se não for ele, é o Arana. E se não for o Arana, é o Romão. Aí você vai pro meio campo, amigão. Você tem lá o Gabriel Giroto ou o Paulo Roberto na cabeça de área. Aí você tem jogadores. Vocês trouxeram reserva daquele Richelli, é isso? É. E você tá colocando como uma constelação agora. O Christian, quando veio do Flamengo, ele era banco também no Flamengo. Veio aqui e deu uma jorrada na cara de todos vocês. O Corinthians joga bola, mano. Aí você pega ali, ó. O segundo volante, amigo, o Corinthians, ele tem Felipe Bastos, ele tem Camacho, ele tem Marcial, ele tem Michael. Aí você escolhe, é uma seleção. Tem quatro opções. Quem é o pior deles, é isso? Aí você tem ali, ó, no meio-campo hoje, o Rodriguinho, que teoricamente é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Nem você aguenta completar essa escalação sem rima. Aonde? Você não vai conseguir terminar essa escalação sem. Você viu a bola que o Rodriguinho jogou ano passado, Paquito? O Rodriguinho aí, dentro de um time desmontado, vocês jogaram tão bem que eu tô vendo que tá até na Libertadores. O Rodriguinho, ele é um misto aqui de Diego do Flamengo, de Camilo do Botafogo e de Scarpa do Fluminense. Tudo isso num jogador só. É um festival hoje, hein, velho? Não, hoje, olha... O Jadson, hoje... Mano, é monstro demais. Amigão, ó, Rodriguinho e Jadson. Se o Jadson acertar, o Magic Jadson, mano, você monta o meio campo ali com dois meias inquestionáveis, tá certo? E na frente, mano, Marlon e Drogba, velho. O problema de Rodriguinho é um meio questionável. Gente, o problema é que ele não respira, velho. Então fica difícil. É lógico que se eu respirar, vocês me interrompem. Ele não respira, cara. Se não respirar, acaba rindo. Gente do céu. Eu tô errado, amigão? Minha... Você foi perfeito. Obrigado. O Kaique, você tá perguntando pro cego se o cara atravessou no farol vermelho. Olha essa aqui, ó. O Kaique Grimaldi. Obrigado, parceiro. Obrigado, irmão. Tamo junto. Parceiro. Nosso amigo aqui, Caíto Grimaldi, cara, que é ouvinte nosso, corintiano fanático, mandou assim: na boa, Vira, o mano tá usando o quê? Tô usando esse, nada, velho. O cara é corintiano, velho. Fora esses jogadores que eu citei, você tem ali no banco. Você também tem um tesão pela Baby? Não. Mas, ó, fora os jogadores que eu citei, amigão, você tem no banco, ó, jogadores do Quilate, do Marquinhos Gabriel, do Guilherme, do Giovanni Augusto, o Paulo Roberto, se o Gabriel Giroto for o volante titular. Você tá falando escalação do Corinthians ou do Barcelona? Eu tô perdido. Nossa, não, velho, ontem, guardadas as proporções, porque senão daqui a pouco vão começar a me apedrejar. O Corinthians contra o Vasco ontem, cara, aquela camisa branca e o calção preto me lembrava a Alemanha aqui em 2014. Nossa! É verdade, mano. Eu sabia que eu tava confundindo alguma coisa. Tamo junto, parceiro. Chama o Denark, tá só confundindo louco, que. Ó, Sombra, você devia ter ligado no Juqueri, rapaz. Você ligou pra programa errado, você devia ter ligado no Juqueri. Essa é a única confusão que teve hoje. Isso aqui não é rádio de fumeta, não. Você tá causando hoje, meu. Você já causou com o Palmeiras. Falando de entregar a taça, zoou Flamengo, zoou... Porra, o que tá acontecendo aí? É anti, velho, é anti. Olha... Isso aí é desespero, cara, ataca os outros, porque ele sabe que o bagulho vai endoidar do lado dele. Você e o mano, uma metralhadora de 30 minutos aqui, cada um do outro lado. Falando cada um jogando bestira, mais véio. Groselha que o outro. Nossa, vem falar de mim? Você tá louco. O mano que fecha, o mano tá te pagando, velho. Você tá polêmico. Mas o Sombra, ele faz isso. Como diria aquela velha frase, né, velho? Qual? O melhor ataque é a defesa. É isso aí. O Vampeta não falou nada louco, demais. A melhor defesa é o ataque. É o contrário. Vai te catar, leva o Pantera pra sua casa. Nossa, você parece o burro do Mota falando. É brincadeira. Eu vi que tinha alguma coisa errada. De tato, no ar, não. É. No ar, não. Você é burro. No ar, não. Você é muito burro. Você é muito burro. Aí sim. É. Não, não fala isso com o Motinha, mano. O Motinha é parceiro nosso. Respeito. Ah, desculpa, no ar não pode. Então, mas você ataca as pessoas tentando se defender, porque você já ataca primeiro, porque ele sabe que vai ser atacado. O Sobra tá com medo. Melhor ataque. O Sobra, eu tô sentindo... sentindo favor. Isso é primeiro isso corintiano mostra. Que liga, o cidadão, quer falar do São Paulo. O cidadão, não, você puxou o assunto. Quer você vai querer atacar Paulo. O Corinthians. Não, você quer atacar o Corinthians. Não, senhor. Você tá falando que você tá sendo injusto com o Vampeta, que ele não fala nada. Ah, leva ele pra sua casa, então. Ah, você é advogado do Groselha lá? Você gosta do Vampeta, mano? Vai cuidar dele lá. Vai, é advogado. O cara foi um ídolo. Acabou com seu time e ainda zoou. Acabou o quê? Cara, acabou o cacete. Ó, é teu ídolo. Então, o Vampeta deu uma jorrada pra vocês. Ele. Dá pra ele. Ih, ó, aí, ó. Não, porque eu sou bumbum e dá pra ele. Mas ele tem a G dele, não. Ele tem a G Magazine do Vampeta em casa. Isso prova, amigão. Isso prova que o Vampeta deixa os caras em estado de choque. O Sombra tá perdendo a linha aqui, velho. Choque vai ser ele lá que vai deixar de faturar um milhão. Aonde? O Vampeta não precisa disso. O presidente foi lá da federação. O dono do clube, o seu Motinha, é um cara muito rico. Ele tem dinheiro pra pagar tua risada. Ele rasga dinheiro. Rasga. Se quiser, rasga. O cara é muito rasga dinheiro. Foi lá na federação. Tô vendo, tanta gente. Outro ele não precisa dessa quirela que vocês iam dar lá. Isso. É. Ele tá feliz de perder um milhãozinho. Nossa. Mal, faz mal, recupera no outro. É. E parabéns. E parabéns pro pessoal. Não, o outro ingresso é de 20 conto. Então, vai, mas isso é uma ação social. Sem jogos, isso é uma ação social. Inclusive, os caras estão fazendo uma homenagem à população de Osasco. O Audax vai ter que ter 100 jogos pra recuperar. Aliás, enquanto esse cidadão estiver lá, minha proposta é que jamais a torcida de São Paulo vai em qualquer outro. Outro jogo do Aldair, quando eles forem mandantes, jamais. Ai, que jamais. Isso é violência, Sombra. Não, é o contrário. Ué, o idiota que fala besteira e a gente... Sua cabeça. O Sombra tá em choque. Mesmo. Violência tá na tua cabeça, essa cabecinha de miolo mole. O tonto que fala besteira e a gente já é violência. O cara é espirituoso, cara. Ah, é tudo a ferro e fogo. É espirituoso, manda ele conversar com o Chico Xavier. Não é, cara. Tudo vocês querem levar ao pé da letra, tudo vocês querem criar problema. Leva pra sua casa, velho. Leva pra tua casa. O Vampeta é brincalhão, Bumbum Guloso outro cara de outra rádio. Não podia falar. Tchau, amigão. Valeu, obrigado pela audiência, viu, parceiro? Mandar um abraço aí. Diga. Manda. Mandar um abraço pro Emerson lá da Tecnet, palmeirense safado, o pessoal todo da Tecnet lá, o pessoal do trabalho, meu time lá forense, que se pegar o Grêmio, passa o trator. Passa o Grêmio, time zoado, hein? É. Vai te catar. E mandar um abraço pra todo mundo aí, vocês são monstros. Obrigado, irmão. Valeu pela audiência. Alô, tá? Fera. Nós, vamos que vamos. Mais calmo na próxima participação. Você tá amanhã. Muito doido, velho. Faz o bafômetro antes de entrar. É. Tá muito louco. Valeu. Galera, abraço. Falou, tamo cara. Junto. Valeu. Abraço. Ó, tem um recado bom aqui do Rudy. Tu pediu uma força. Se é bom, aí, manda. É, no dia 24, terça-feira, véspera de feriado, o Rudy vai estar se apresentando lá no Teatro Raposo, no Shopping Raposo, às 9 da noite. Tá? E 24. Quem é. E quem falar que ouviu no estádio 97, paga meia. É isso aí, ó. Então, olha, véspera de feriado, o Rudy vai estar no Teatro Raposo, no Shopping Raposo, fazendo um show dele, né, que é muito bacana, às 9 da noite. Quem falar que ouviu no estádio, paga meia, você vai lá e adquire o seu ingresso no compreingressos.com. Compreingressos.com, você vai ver o show do Rudy lá no Shopping Raposo na terça-feira que vem. Véspera de feriado é bacana, né? E o stand-up dele é muito bom, Sombra. Pra quem nunca foi, velho, vale a pena conferir, legal, porque é muito legal. Não, e o que é mais legal é que agora que diz que ele leva a mãe no palco. Porque na pior, pode ser a piada não tiver graça, a mãe tá lá embelezando o espetáculo. Ah, que legal, meu. Ele sabe explorar os melhores. Podia levar a família inteira. O Rudy é estratégia. Uma bela referência. Podia levar a família inteira. Você vai nesse show agora? Lógico, velho. Vai? Vai? Lógico. Eu vou pra ver o pai. Que, RG querendo ser o padrasto do Rudy. Essa oportunidade. Você quer ser o padrasto do Rudy? Nota da mãe do Rudy, RG. Rapaz. Ai, ai. Nota do que você vê, nota do que você imagina. A nota do que o RG imagina é... Olha, o que eu imagino eu não vou dar, não. Não? Não. Por quê, Gê? Mas o que merece é uma nota 9. Nove. Olha, nota 9. Uma salva de palmas. Pra dona Landucci. A família do Rudy toda é pegável, né, velho? Pra cada um tem. Pra cada mercado tem, né? Que nota você dá pro pai? Puta, pro pai, velho. O mais estragado da família é o próprio Rudy. O Rudy ninguém pega agora. O pai, a mãe, a irmã. Você tem razão, mano. Velho, o pai pegava fácil. O Rudy é o Bufarini depois da febre aftosa. Pô, fala, não, a mãe dele é um sucesso, é verdade. É. Mas vou te falar, o Rogério Ceni é um cara, é um sucesso. Por que isso? Pô, o Tricolor já lançou agora uns perfis aí, em espanhol, em inglês, cara. Tá bombando. Nós temos um técnico, cara, que o cara manda bem pra caramba, olha lá, ó, quer ver? Hello, guys, I'm Rogério Ceni and invite you to follow us. Oi. And São Paulo FC on Twitter, please. Tá. Mandou tá bem, vendo? Tá vendo? Vê o Fábio Carilli falando em inglês. É, não fala, peraí, não peraí, fala. Peraí. Aí o Eduardo Batista falando, não fala ver, inglês. Pra ver como é um cara prego. É, o cara se humilhou. Ah, o Rogério é prego. Prego. Se humilhou pedindo pra que sigam ele no Twitter aí, o São Paulo no Twitter. Pô, São Paulo. Mas é que tá, mas é ridículo. É ridículo, mas aí que tá, o cara chega lá. O Corinthians aí não precisa colocar ninguém lá pedindo pra seguir, porque todo mundo sabe quem é. Paquito. O Corinthians vive fazendo ação com os jogadores do Corinthians aí, ô tonto. Aí eu vi aqui, postaram pra mim, que ontem lá no jogo do Vasco e Corinthians inverteram. Ué, pra quem não viu o jogo, você tá muito bem informado. Não, tá aqui, ó, todo mundo postando. Aqui, ô Tom, pra quem não viu, você tá muito bem informado. Olha aí, isso é coisa de americano que não conhece nada. Os caras puseram o símbolo do Vasco com o nome do Corinthians. Ao contrário. Peraí. Olha o time conhecido aí na FIFA. Então, antes de falar bobagem, vocês deveriam saber o que aconteceu. E ontem foi o segundo Mundial de vocês? Não, não foi. Vendo do Vasco? Quem comemora esse tipo de título, não. Pelo contrário, quem comemora esse tipo de título aí não é o Corinthians, não. O Corinthians comemora quando tem o título mesmo legalizado pela FIFA. Você vai ficar chutando os outros. O negócio é assim, aqui, eu não tô chutando ninguém. Eu tô falando a verdade. Tá aqui, pode zoar. E pra vocês que são mal informados, isso que aconteceu ontem aí, o americano ele valoriza muito aquele negócio do fair play. Então eles colocaram o nome... É verdade. Eles colocaram o nome do time de um no segundo. É pra mostrar que não tem rivalidade, que não tem carnificina. Tem muito cara de pau, velho. Inclusive ontem, se vocês viram o jogo, não existia sombra, porque estavam lá as principais organizadas aí do Corinthians e do Vasco. E não tinha nenhuma grade separando ninguém. Então isso prova que num país que tem leis, a galera se respeita. Os caras com medo, né? Tá certo? Não existia sombra. Imagina. Um cordão de policiais. Também não tinha cordão, torcedor. Tinha nada. Tinha sim. Porque esses caras aí, Vieira, quando tem um ônibus contra um ônibus e precisam se matar num país que não tem leis, como fazem aqui... Isso daí acontece com frequência. Não foi nenhuma caravana. E Vasco e Corinthians é inimigo. Mas lógico que tem. Né, a questão não é ser inimigo, Matinho. É que as torcidas elas têm as suas alianças com torcidas rivais aqui. A do Vasco com o Palmeiras. Agora, muito torcedor não chegou, né? Deve estar parado no Panamá. É, né? não tem caravana. O corintiano ele é bem-vindo. O coiote enganou. O cara chega lá na imigração dos Estados Unidos. O cara da imigração pergunta: fala, torce pra quem? Fala, Corinthians, o cara entra. O coiote enganou. Estou em Havana agora, velho. E ó, a partir de amanhã esquece, cara. A partir de amanhã, esquece. O coiote lá, ó, vai por aqui que você chega. Os caras tudo que nem aquele filme do Ben Stiller, tá ligado? Os caras estão no deserto, velho, ainda correram. Vai correr a namorada, tá ligado? Estádio 97 da Energia, 97 FM, tem o oferecimento de Fricô. Vou falar de Fricô agora. Véio. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas, chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico, o Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97. Mande ainda a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. 3531-0150. Ô, Motinha, no Palmeiras, lá o Borja vem ou não vem? Meu, ele já mostrou, como diz o Mano, né, a bicoleta, né? Mas no Palmeiras ninguém fala nada. Mostrou a bicoleta? Ah, mostrou. Falou que tá na mão de Deus, né? Que gostaria muito de jogar no Palmeiras e tal. Aquela história toda, mas não depende dele, né? E realmente não depende. Depende do dinheiro do Palmeiras. O Palmeiras tiver o dinheiro para pagar 20 milhões de euros, né? Paga e leva. Mas o Palmeiras, a proposta do Palmeiras foi 10, que já foi uma proposta incrível, né? Para um time brasileiro pagar 10 milhões de euros num jogador sul-americano, né? Que é uma coisa impressionante. Mas, agora, e o Atlético Nacional tá na dele, né, Sombra? Falou, olha, daqui só sai se pagar a multa integral, né? O Atlético Nacional tem se mostrado muito difícil de negociação, não abre, né? Não facilita para ninguém, e quem quiser jogador deles vai ter que ir lá levar e pagar, senão não leva, né? Essas são as condições do Palmeiras. Tá certo, então. Ô, mano, o que você tá fazendo aí? Opa, tô jogando FIFA aqui, Sombra, sou um monstro, não, hein? Olha, o cara... No com a estádio, boca cheia, jogando FIFA, velho. O mano, olha, qual é o... Ele come, é o combo do mano no estádio 97. Fala groselha, fica jogando FIFA Mobile. Come pêssego. Come Paquito. Pêssego. Chupa pêssego e come chupa hambúrguer, velho. É o chupador de pêssegos do estádio. Não, e ele joga, o mais impressionante, ele joga FIFA com uma mão. Com uma mão. Mas é porque eu sou um monstro, Sombra. Gente, não, nossa, é mamão fruta, não. Não, mamão não, uma mão. E vou te falar, uma como mão. Tá legal esse FIFA Mobile, cara. Tá bom. Nossa, cara, senhora. O mano fez um gol de bike. Que eu não, tá muito legal, tô muito legal. Você tá jogando com qual time aí? Eu tô agora com o Brasil, porque eu troco de uniforme, velho, porque eu sou um monstro. Como assim, toda hora você joga com? É, agora eu tô jogando com a seleção aqui, velho. Tá certo, com a seleção, então. Mano. Eu sou um monstro, velho. Daqui a pouco eu quero ver você jogar. Quer mesmo? É. A hora que quiser, Paquito. A hora que quiser, eu tô apto, velho. Daqui a pouco eu vou querer ver você jogar. Deixa eu botar aqui algumas mensagens através do nosso WhatsApp. Já tem mensagem chegando. O Mota nem fricou, aguentou. O que ele falou? O Mota nem fricou, aguentou. Ah, vai, pô. É mesmo, hein, Motinha? Não, parece para, velho. Aqui é tudo cheirosinho, velho. Tem cheiro de vanilha. Cheiro do quê? Vanilha. Vanilha. É. Ou é baunilha ou é vanila? É vanilha. Ele inventou vanilha. Oh, o verbo é meu, eu falo com você. É uma mistura de van com manilha. É. O verbo baunilha. É meu. Hã? O verbo é meu. O verbo nossa, vanilhar. É, eu vanilho. Ele criou o verbo vanilhar. É que eu sou cheiroso, velho. Assim mesmo, é natural de mim. As pessoas chegam perto de mim e falam, nossa, céu. Você é fofinho. Vamos lá, mais mensagens. Ai, Motinha. Que é? Poço, delícia. Olha. Você vê? Hoje é com... Olha. Você vai poder escolher hoje. Pô, tá. Tô solicitado, hein, velho? Tá, faz tempo, hein, gente? Você vai poder escolher faz tempo. Hoje. Você fica lançando nem essa sei, de véio. Faz tempo aí? Para, deve estar já. Verdade, não. Eu tô virgem again. É. Lembra do virgem again? O Vieira disse que se morrer com cinquentinha na mão dele. O Vieira tá desesperado. O Vieira falou assim. Se der o leite do Léo ali. Vou falar a verdade, vou falar. Ele é meu amigo, vou falar. Ele mandou uma foto do IPVA dele. É. Falou, e aí, mó, tem jeito? O IPVA, velho. Ó, o Vieira tem IPVA, IPTU. Ele mandou só a foto e falou, e aí, mó, tem jeito? Se ele resolver só o seu IPVA. Tá vai feito. Pra lá, você manda vale ver mas ele? Você quer que eu resolva em três? Não vale nem o IPVAT, velho. Você quer que eu resolva? Você quer que eu resolva em três vezes ou à vista? Três meses. Isso aí não vale nem a taxa de licenciamento. Em três vezes, né, velho? A taxa de correr de R$11 não vale. Ó, só com essa sua teta gigante aí, Vieira. Vai te catar. Véio, você tá com uma teta, tá batendo no chão, hein? Olha você. Agora eu quero falar com você que vai fazer eu renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento do Buscapé. Arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%. Só até 31 de janeiro. Beleza, é isso mesmo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E vamos a mais ouvintes. Aliás, mas você seguiu o Rogério ou não? Hã? Ele pediu, pelo amor de Deus, aí. Não, não seguiu o Rogério. Foi ele, faz redes sociais de São Paulo. Não importa, ele falou. América, e daí? Ele falou. Mas o Rogério, ele tem poder pra isso, velho. É. Ué, o teu time vive fazendo propaganda aí? Pera aí. Os caras lá dançando. Ninguém no Corinthians suplica, ah, pelo amor de Deus, tá, me siga no Twitter. Não, só manda parabéns pro presidente lá, pro Lula. É. Ih. Lula não, o Corinthians parabenizou o Obama, não, e você não falou nada. Não. Parabenizou o Obama. O Tite, na época do aniversário, o Tite todo constrangido lá. Feliz parabéns, presidente. Parabenizou quem, o Lula? É verdade ou é mentira? É. Puta mijo. É. Parabenizou o Obama? Ó. Também. Pessoal, se vocês querem conferir toda essa algazarra que é o Estádio 97 ao vivo, vem aí o resort do Estádio 97. É verdade. Isso, dias 9, 10 e 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Você já sabe, pertinho de São Paulo, muito legal, já tá marcado, tá? Então já avisa a sua esposa aí. Vocês vão comemorar o Dia dos Namorados? Pô, demais. O Dia dos Namorados vocês vão comemorar no resort do Estádio 97, dias 9, 10 e 11 de junho. Sexta, sábado e domingo, tá? Um fim de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil. E você pode parcelar em até 6 vezes no cheque ou no cartão. E hoje, o primeiro que ligar lá na Lotus Travel e fechar a partir de agora, 7 horas até a partir de agora, o primeiro que fechar o resort do Estádio 97 para estar com a gente lá em junho. Sim. Ligando no 2896-4665. Acertou? Aê! Muito bem, parabéns, garoto. Essa merece até repetir o tempo. Muito bem, garoto. Mas eu não sou burro, entendeu? Ah, burro! Ah, burro! Você tá querendo ensinar que eu sou burro, é no isso? Ar, no ar não. No ar não pode, porra. É trouxa. Então, ó, liga lá, 2896-4665. Aê! Acertou de novo! Mais uma vez! Eu não tô gostando dessa brincadeira, vocês estão ensinando que eu sou muito burro. Não, ah, não, porra. Então, olha, 2896-4665, liguem agora. Tem o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. O primeiro que fechar hoje ganha o direito de ser estranhinho. Boa. Aqui no Estádio 97, tá bom? Ele tá do meu lado. E tem um carinha aqui que cada resort é um filho, hein, velho? É, uma coisa. Hein? É. E lá vocês vão ter demais, oportunidade de ver o mano jogando videogame assim como ele joga o FIFA Mobile aqui no Estádio 97. Opa, isso aí, Sombra. Joga aí que nós vamos botar você no Face da rádio. Opa, com certeza. Mas eu posso falar já do FIFA Mobile? Fala aí. Essa é sua obrigação. Boa. Ó, atenção rapaziada, vamos falar de FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo é top, cara, esse jogo é show de bola. Tá coçando por aí, velho, tá sem fazer nada. Tá indo no metrô, olhando pro nada, tá esperando o busão, tá esperando sua mina sair da faculdade, a sua esposa sair do trabalho aí, tá aguardando ela no carro. Você tá agora no banheiro, não sabe se toma banho, se não toma. Você tá com aquele livro aberto, sem saber se estuda ou não estuda. Cara, baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo tá fantástico, cara. Agora você vai falar, mano, mas pô, tô sem dinheiro. Mano, pô, não tô podendo gastar. Não precisa pagar nada. Esse jogo é 0800. Esse jogo é de graça, rapaziada. O jogo é free, então você não vai gastar com absolutamente nada. Você não vai ter que tirar dinheiro, por exemplo, aí da refeição do teu filho, pra aquele lanchinho, pra ele comprar lá um pão de batata amanhã na escola, pra baixar um jogo. Porque o jogo, o FIFA Mobile, é de graça, tá legal? Esse jogo é grátis. Ó, cadê os fifeiros, velho? Eu sei que tá cheio de fifeiro agora no carro, no busão, andando por aí. Eu sei que tá cheio de gente que gosta do FIFA. Então baixa agora mesmo você também o FIFA Mobile no seu smartphone. Ó, você pode baixar pela Play Store, você pode baixar pela Apple Store ou qualquer marketing que tenha dentro do seu smartphone, tá legal? O jogo é leve, cara, tem apenas 100 megas. Não é preciso deletar nenhum outro aplicativo aí que você tenha no seu smartphone pra rodar perfeitamente esse FIFA Mobile, porque o jogo é levinho, levinho, levinho. Tá bom, Vieira? Boa, e, ó, mano. Lembrando, porque às vezes o pessoal fala, mano, mas e a jogabilidade? Como é que é? Porque no videogame é assim, tá certo? Agora no celular, como é que é? O jogo é top, cara. No seu smartphone você vai ter como se fosse aí o controle do próprio videogame, na tela do seu celular. Eu vou mostrar já pro pessoal que tá no Face da rádio como é que joga, porque eu sou um monstro, tá bom? O jogo você tem uma jogabilidade muito legal, porque você tem os botões de passe, de lançamento, de desarme, de chute. É muito, muito, muito dinâmico e legal. Vá na minha que você não vai se arrepender. E atenção, rapaziada, acesse agora mesmo, ó, 97fm.com.br/estúdio ao vivo ou facebook.com twitch.tv/energia97fm e me assista jogando ao vivo, tá legal? E aproveitar também, Sobra, mandar um salve especial pra toda a rapaziada aí da EA Mobile, que tá marcada no post, caso alguém queira saber ainda mais sobre esse jogo fantástico e show de bola, que é o FIFA Mobile. Agora eu vou jogar e não me enche o saco, tá bom? Tá bom, beleza. Ó, mano 97FM, tô com o Brasil aqui, ó. Só curtindo o Face da Energia, vai ver o mano jogando aí. Tomando uns cacete. Aonde, filhão? Jogo muito bagulho aqui. Ele joga com uma mão, velho. Jogo muito, mano. Ah, é. Ah, mano, eu tenho uma coisa importante pra te dizer. Diga que eu tô jogando. Hello, guys. I'm Rogério Ceni and I invite you to follow me in the São Paulo FC on Twitter, please. É. É, tá vendo? É um recado importante pra você, mano, que gosta de seguir o Rogério e o São Paulo nas mídias sociais. Ele fala, mas ele gosta do Rogério. Ele gosta. Você gosta do Rogério? Eu gosto muito, gosto muito. Você praticamente daria pro Rogério. Não daria, mas eu gosto muito do Rogério Ceni, cara. É um cara que sempre me tratou extremamente bem. É um cara que sempre me deu uma moral, onde eu participei de alguns programas com ele, sempre falou super bem de mim. É um mito, muito, né, e torço muito pro bem do Rogério Ceni. Eu torço muito, porque é um, né, cara, é um cara merecedor. Aliás, só que ele se humilhou pedindo pra que a galera se decidisse. Humilhou não, ele é fraco. Aliás, uma observação. E eu acho que é complicado. Ó, Vilela. Rogério Ceni com relação a todos nós do Estádio 97. Sempre tratou a gente com muito carinho. Diga-se de passagem. Sempre tratou a todos aqui muito bem. Né? Sempre deu moral pro programa, quer dizer, nada contra. Sim, o cara é gente boa, mano. Então, vamos lá, o telefone. Sinceramente, ele não terá sucesso como treinador. Agora é hora do... que é isso. Vamos lá pro telefone, agora é hora do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Gol! Toca... Ei! Que isso, velho? É, chupa! Tem gol! É nóis, rapaz. Vamos lá. Gol meu, rapaz. Você acha que eu vou perder? Tá no Brasil, mano. Eu sou um monstro. Você tá com a seleção brasileira? Da Libertadores! Nós temos os melhores Tarzans do rádio, da mídia toda. Incrível. Ah, pro inferno. Alô? Alô? Quem fala? Roberto. Roberto do quê? Roberto Bueno de Lima Filho. Roberto Bueno de Lima Filho, ó, que legal o nome do cara. O desembargador Roberto Bueno de Lima Filho. Nome de gente chique, né, cara? E o Roberto, qual a sua idade? 2.9. Aí, RG, 2.9, nosso amigo Roberto. Ah, que sejam buenos dias pra você, né, velho? Seis? Pô, mas ele deu chorando, hein, velho? Esse deu chorando. Esse puxador, ele sempre dá chorando, viu? É, o Vieira também. Sempre dá. É impressionante, velho. Eu falo, para. De vira... novo, Vieira? Para de comer, velho. Você já pegou alguém que. Já. Chorar, sempre bota. Assim. É na mesmo? Hora vai, aqui depois chora. Não, né, cara? Tá louco do prédio? Não pode, tá louco. Não, aí depois chora, fala, me arrependi, sou pai de família e tal. Ah, velho, mas fazer o quê? Já foi, né, mano? É importante aí, né, experimentar, velho. Tentar coisas novas. Mas, e aí, gato? O cara beleza? Janta, mano, no bagulho, aí o cara vai lá e fala, ó, quero empurrar a janta. Você é louco. Não, ele não fala assim, mano. Mas, ó. Ele tá, sempre vai pelos lados, tá? Pela beirada. Vamos, vamos lá com o Bueno aí. Vai, Bueno. Duas chaves não abrem o portão. Abre sim. Não abre, não. Lógico que abre. Oh, oi, como abre? Ó, amigão, qual o seu bairro? É Jardim das Rosas. Jardim das Rosas. Jardim das Rosas. Choram as rosas, né? As rosas. Amigão! Me tá chama zoando. De burro, hein? Tá não me chama de burro. Não me chama de burro, hein? Não zoa bem de ar. No ar, não. Oh. Vou chamar fora, mas no ar, não. Cala a boca, mano. Oh, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho numa construtora. Trabalho na parte de faturamento. Você que cobra os caras que não pagam. Como amava, senhora! Eu amava, como amava! Os que trabalham na parte de faturamento! Mas, ô amigão, você que cobra os caras que não estão pagando aí os inadimplentes, é isso? Não, eu emito as notas para os nossos clientes pagarem. Ah, entendi. E liga muito cliente para você chorando aí ou você não tem contato com os caras? Não tenho muito contato com o cliente, não. A gente trabalha com banco, a gente faz agência de banco. Ah, sei. E tá tendo muito distrato aí na tua mão ou não? Ah, pouco. É raro, assim. A gente tem um cliente forte, que é um banco forte no Brasil. Grande. É grande. Bem grande. Bem grande. Aí sim, adoro. Mano. Adoro. E você deve ser muito rico, porque geralmente vocês cobram. Vocês cobram um percentual em cima do boleto, que eu tô ligado. Quem ele? Eu faço a parte administrativa. Ele cobra 1% do valor do boleto. Ele é terceirizado, mano. Eu tô ligado, esses caras que trabalham com boleto, mano. Ele é terceirizado. Eles ganham comissão, mano? Ah, certeza, mano. Os caras são bons, né, velho? Trabalha errado, mano. Trabalha cara, de o graça, cara escreve né? errado lá o boleto aí. De vez em quando, Motinha, eu sonho com código de barra, velho. Eu tenho pesadelos com eles. Por quê, mano? Nossa, eu lembro da minha fatura, de tudo que eu tenho pra pagar, mano. Mas só é muito rico tem isso. É, né? Não, ninguém, não. Quem é pobre não tem problema com isso, porque não tem pra pagar. Claro não tem. Tem. É tudo só proporcional. Muito rico para, velho. É tudo proporcional, velho. Então, o cara que ganha 1.000, se ele tiver uma despesa de 900, ele vai estar ali no limite. Então. Se o cara ganha 1.000.000 e tem uma despesa de 990.000... Ué, vai estar no limite caso. Também. Eu tá, não. Tá sempre no limite. Eu tô, tá no seu limite. Eu tô na primeira opção. Ah, tá bom. Falou. E aí, qual é o seu time, não. amigão? Sociedade Esportiva Palmeiras. Já entrou com a pressão de ser campeão, velho. Vocês já entraram com a pressão de ser campeão da Libertadores. Tudo, tem que ser campeão no mínimo. Se não ganhar tudo, Paulista. Palmeirense nem vai ligar, velho. Palmeirense ganhar. Eu tenho receio de uma coisa. O que você tem? O técnico. Ah, tá todo mundo falando isso, hein? Tá todo mundo tá com medo com relação aqui. Tá todo mundo falando isso aí, tá com medo. O Eduardo Batista. Que é pouco motorista pra muito carro. Mas sabe qual que é, Sombra? É você o Rubinho com a Ferrari. Tá todo mundo... É um manga larga sem jogos. Sombra. Todo palmeirense que encontro tá falando isso. O grande problema aí, velho, é que o Palmeiras hoje é um carro aí de 500, 600 mil reais, tá certo? É um carro caro. E viu uma promoção de gasolina, gasolina 1,90. Encostou e mandou encher o tanque, velho. Entendeu? Mas é verdade. É verdade. Pô, gasolina de gasolina batizada, velho. Mas que batizada, mano. Pode ser uma baita promoção e falar, nossa, descobri rendeu, uma mina de ouro aqui. Descobri rendeu. Gasolina 1,90 aqui e tá funcionando super bem. E pode ser uma baita roubada, dar problema no motor e ferrar teu carro. Exatamente. Eu acho que é arriscar demais. Se você tivesse um carro aí de 500 mil reais, 600 mil reais, você colocaria uma gasolina de 1,90? Não, velho. Aí que tal? Pode procurar uma gasolina de 5 reais. Então, mas lógico, aditivada, né, velho? Mas teoricamente... O mais correto seria fazer isso, porque já que você investiu pesado na formação de um elenco, você coloca um cara que já tem um certo know-how no mercado pra conduzir egos, inclusive. Aí tudo bem, mas aí... Porque eu não questiono aqui, Sombra, a parte tática e técnica do Eduardo Batista, que ele já mostrou que é um bom treinador. Montar o time do Palmeiras, ele vai saber. O problema é se ele vai saber lidar com o ego de quem fica então no banco. Então fica a pergunta pro Roberto, palmeirense tá no ar. Quem seria esse técnico que poderia ter a viabilidade de contratação que estaria ao mesmo nível do elenco? Mano Menezes. Ou o próprio Abelão, cara. Eu achava falar que eles iam atrás do São Paulo. Eu ia falar o Abelão. Eu achava que eles iam atrás do São Paulo. O Abelão tava no mercado antes de fechar com o Fluminense. E o Abelão tem histórico positivo. Se eu fosse o Palmeiras, teria ido atrás do São Paulo. Atrás do cara. O São Paulo é muito dinheiro, né, Mota? Ué, mas o Palmeiras tem. O problema do Palmeiras não é dinheiro. O problema do Palmeiras não é dinheiro. Agora, pra garantir, vai disputar uma Libertadores o ano inteiro com um cara. Que, meu, tem um histórico... Agora é o ano inteiro, né? É, vai até novembro. Então. De 9 de novembro, afinal. Com um cara que tem histórico, que tem um cara que tem presença, que, sabe, dá pra confiar, eu pagaria, velho. Era muito mais garantido. Mas será... Só imaginação... Que não foram atrás... É boa, mano. Mas será que não foram atrás, tanto do Mano e do Abel, e por algum acaso que a gente não sabe... Houve uma negativa? Então, Sombra, o Mano Menezes, o Palmeiras não foi atrás daquela oportunidade, não sei por qual motivo. Ele tava livre, né? Mas ele tava lá num resort em Cancún, cara. Tanto é que um pouco depois aí ele fechou com o Cruzeiro. E o Palmeiras já sabendo que o Cuca não ficaria pro próximo ano. Porque fechado, né? Quando você vai conversar com o treinador, você começa a falar, e aí, meu, vamos renovar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o próprio treinador, ele fica embaçando, depois a gente vê. Já tá meio que na cara que o negócio vai azedar, mano. É. Já tá meio que na cara, você começa a se precaver. Mas será porque o Mano Menezes tem Libertadores, mano? Do quê? Tem alguma Libertadores? Não ganhou. Então vai ver por causa disso. Ué, e o Eduardo Batista... Mas aí foi desespero, mano. Não, mas tá de brincadeira, mano. É desespero. Eu acho que o Palmeiras pensava assim... O Tite vai pintar Libertadores em 2012 e ele ganhou. Vocês estão de brincadeira. Eu acho que o Palmeiras pensou... ganha, não é isso, não, mano. Não dá pra comparar. Não tem nexo. Mas mesmo não tendo ganho, não dá pra comparar Mano Menezes com o Eduardo Batista. Mas o Eduardo Batista foi desespero. Nossa, moto tá com você burro, bicho. Não, meu Deus do céu. Ô, no ar não, velho. Ah, tá, deixa eu fechar. Burro! Foi fora do ar. Ah, tá bom. Mas, ô amigão, você pega ali, ó. Por exemplo, o time do Palmeiras é um time que tem potencial hoje pra brigar por qualquer título que dispute. Mas, diante das circunstâncias aí, você acha que ele vai conseguir, sei lá, conciliar o ego dos caras que não vão jogar de titular, até os próprios jogadores que não vão ser relacionados pra partida? Porque inúmeros jogadores, Sombra, o Palmeiras hoje ele tem elenco pra montar talvez 3 times. Tá porra, velhinho, claro, você não quer... todos com a mesma qualidade. Mas se você parar pra analisar, quantos jogadores vão pro banco? 8 jogadores vão pro banco, sendo que você vai ter que levar, sei lá, um goleiro ou dois goleiros, velho, você vai ter que deixar no mínimo quatro ou cinco goleiros. Um goleiro, né, mano? Um goleiro. Não, tudo bem, mas quando vai viajar, Libertadores, etc., você pega um Fernando Prass, que eu não sei como é que vai voltar de lesão, é sempre bom você estar calçado com outro goleiro também. Mas você pega ali, ó, no mínimo cinco jogadores aí com certo nome vão ficar de fora, cara, inclusive de partidas. Não é questão de ser só banco. O cara vai ficar de fora de partidas, mas se ele souber rodar isso, mano, nas competições importantes, brasileiro e Libertadores, o cara vai conseguir administrar o grupo, entendeu? Tudo vai depender do que ele vai dizer para esse grupo, como esse grupo vai comprar a ideia do trabalho dele e do respaldo que ele vai ter da diretoria. RG, jogador quando não joga, velho, o cara quer ver o diabo, mas não quer ver o técnico. Mas o Tite não conseguiu fazer isso? Mas era o Tite, né? Ah, mas pô, diferente. O Tite é um papa, velho, do futebol. Entendeu? Você teme mesmo que seja uma grande desgraça esse ano, Roberto? Não, desgraça não, mas... Ah, porque o Mano colocou de um jeito aí, essa história, vai cair, que né? Que vai Palmeiras cair, vai cair, velho. Não, mas pode ser que, tipo, como o time é muito bom, pode ser que o time jogue sozinho, nem precisa de técnico. Pode ser que isso aconteça. Ah, não. Tipo o Sávio Romário Edmundo. Precisa de técnico. Joga por música. É, depende, hein. Faz tempo que não aparece um time do Brasil que joga por muito. A última seleção que jogou sem técnico... Peraí, você precisa de ter alguém para organizar o negócio. Você tem que ter uma referência, mas o técnico fundamental num time que está redondo, você não precisa, não. Santos ganhou Libertadores e não precisava de técnico, de nome, não. Robert! Oi! Quer falar mais alguma coisa, Robert? Só queria mandar alguns abraços, pode ser? Pode. Ali vocês ligam pra falar, só mandar abraço. Mas isso é legal, cara. Porque você morar com os amigos. Tem vários amigos meus que ouvem o site. É claro. Mas eu acho muito legal. Quer mandar abraço pra quem está ouvindo o Estádio 97. Mas eu acho legal, tá no WhatsApp mesmo. Também, velho. Cara, mesmo. Os caras escutam, já começa a bombar o WhatsApp, fica com 500 mensagens. Manda aí o seu abraço. É pro meu irmão Paulo, pro amigo meu Danilo, palmeirense fanático, Diego, Lucas... Leandro, aniversariante de hoje, Rodolfo, que trabalha comigo, e o Daniel, meu chefe. Ah, Daniel é bom. Ah, Daniel é o patrão, né, velho? Não tem precisa pé de rato aí. O patrão você manda pro só patrão, pro Daniel, velho. O Daniel é meu chefe. É isso que ele faz. É, meu chefe. Quer puxar saco, puxa saco da pessoa certa. Claro, velho. Obrigado aí. Quando eu quero puxar, eu vou lá na sala do Zé, velho. Macaco bom não vai no galho, vai no tronco, bicho. Você tem indo no tronco do Zé lá? Ele não quer galho, ele quer o tronco. Ô, você não quer que era tia, não, velho. Pergunta não foi pra mim, foi pra você. Não, você não fez uma pergunta, você fez uma afirmação. Você falou que macaco... Não. Burro aqui não sou eu, não. Ele fez uma afirmação. O bom vai no tronco. Não vai no galho, vai no tronco. Mas você não fez uma pergunta. Você não fez uma afirmação. Você não fez uma pergunta. Sala do Zé. Aí o senhor me perguntou, você vai lá no tronco? É por isso que o cara, um amigo meu, me falou que a RG tinha o apelido de eletricista em Santa Isabel. Eu falei, por quê? Ele falou, pô, ele sobe no pó e mexe com força. Na época lá, mas agora, diante dessa frase, coitado da RG, velho. Engraçado o garotão que gosta de um pau e meio. Tá uma briga aqui. Tá uma briga boa hoje aqui. Mas peraí, todo mundo viu. E o Mota no meio, dá uma olhada. A minha frase, por mais que ela parecesse dúbia, vocês viram que eu tava falando a respeito de valores. Agora o RG falando, vai lá e sobe no galho e mexe com força. Tá de brincadeira. Nossa, mas olha, você tá bem de ouvido também. Ah, eu deduzi isso que você falou. Você deduziu. Com uma conotação sexual. Meu, para com essa porra. Né? Não foi? Para com essa porra desse pêssego. Não foi muito mais bichístico a frase do RG que a minha? Sim. Aqui eu não sei quem é mais, velho. Quem é viadagem. Um pau e meio na mão. Acho que mais homem daqui sou eu. Roberto. Tchau, Roberto. Tchau. Falou, mano. Certo? Falou, mano. Valeu. São tudo burro, meu. Vocês distorcem o que a gente fala. Segundo ouvinte do momento, sem parar. Vou lá no canal Combate. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai tocar mais uma vez o Asdrúbal aqui no Estádio 97. Nossa. Cara, isso aí parece um elefante, velho. Com dor de barriga. É um Tarzan elefante. Alô? Alô? Quem fala? É o Cristiano. Grande Cristiano. E quantos anos, Cristiano? 3.5. A RG, já marca aí, 3.5. Me fala seu nome completo. Cristiano Rodrigues de Almeida. Aí, RG. Ah, eu já reclamei, mano. Do quê? Que não teve esse ano. Como assim? Não teve o quê? Eu não escutei. Lá no show do Roberto, ele não cantou. Jesus Cristiano. Ah, olha. Jesus Cristiano. Eu estou aqui. Nota 2.4. Tá com maldade com você. O mandou. Pô, se esforçou todo, né? Cara, agora foi. Cara, como é legal o show do Roberto Carlos. Esforço. Como é top. Hoje né? Sim. O show do Roberto Carlos é muito legal. Mano. Eu também gosto. Não, não conheço ele. Não, eu também não, mas o show dele é fantástico. E um dia ainda vou assistir. Ô Cristiano, não, a questão não é isso. Você não viu na TV? Você não tem TV na tua casa também? É, eu tô... não vejo. Ele tava subindo no poste. Não vejo, velho. Não vejo TV aberta. Ô amigão, qual é o seu bairro? Eu moro em Itaquera. Ah, Itaquera, mano. Bairro nobre da cidade de São Paulo. Ah, é. Lógico que é. Itaquera. E se Itá não querer, como é que faz? E o amigo, você trabalha com o quê? Trabalha com o quê, meu? Eu trabalho numa locadora de veículos. Eu amava, como amava quem trabalha com locadora de veículos. Pô, quando ele falou locadora, eu falei, pô, locadora de filme. Eu falei, não, né, velho? Não tem. Pô, era legal, né, pô? Family 1, né? Agora mudou. 2001. Agora na garagem. Agora é todo mundo. E na Paulista. Todo mundo agora fabrica bolo. É verdade. Agora essa é a febre do bolo. Bolo da tia não sei mas, quem. Mas, cara, posso bolo falar? Bolo da avó não sei quem. O bolo custa R$13, R$14. Vale a pena, mó trampo fazer um bolinho, você vai lá e pega. É mais fácil. Não, mas esses bolos aí que faz pra ele é bom. Bom, é legal esse tipo de bolo. Fica em é casa, tomar um café, né? Café, porra, velho. Café, porra. Eu tenho uma amiga que faz lá no Tatuapé, que é fera também, velho. Pô, essa mina é boa, hein, mano. Tá queixadinha. Se você falar o nome da loja dela e ela mandar bolo pra gente, ok. Senão, no dia seguinte eu falo que é ruim. Não, já mandou. Já mandou queijadinha aqui pra nós. Ah, então legal o bolo. Ela é da queijadinha, mas eu pedi. Ô, Lígia, manda de novo pra gente. Aqui, ó. É muito bom. Ela manda pra gente aquela energia. O pessoal agora quer bolo, Lígia. É. Manda aquele de cenoura com brigadeiro. Aquela cenoura que o Vieira chocou. Vai te catar, ô. Cristiano, você trabalha em locadora de veículos? E conta uma coisa. É que nem quarto de hotel, né? Muita gente deve esquecer coisas no carro. Né? Não, mas é verdade. Não, ele já tá pensando. Ó, quando ele pensou em fazer hotel, ele já pensou no cara pegar o carro e ir no drive-in. Você já viu, né? E já esqueceu alguma coisa. Você já viu que o sombra foi lá na frente, né? O ser humano é perverso. Eu vou contar daqui a pouco uma história que mostra a perversão do ser humano. No cone do silêncio. E diria pra você: não durma tranquilo. É louco. Não se sinta tranquilo. É. Diria pra você. Daqui a pouco a gente vai comentar a respeito, então. Sobre isso aí. Mas aí, amigo, o que o Sombra quer saber aí é se já esqueceram algum objeto roliço dentro do porta-luz. Não, isso não. Passar roupa de borracha no porta-luz. Vamos supor que já esqueceram para um bolinho de $1,000. Ué. Dinheiro. É. Já esqueceram? Não, então, tipo uma arma no porta-luva. Essa modalidade que você tá falando é a rent a car, né? É. Que é aquela que você aluga pro carro por um dia, dois dias. Você trabalha só com pessoa jurídica. Então o cara fica dois, três anos com o carro. E quando não vai devolver, ele já pega outro. Então é muito difícil esquecer. Esse tipo de coisa, né? Que nem um bolinho com R$1,000, ou então... Um corpo. Um corpo no porta-mala. Corpo no porta-mala. Mas não teve um cara aí que comprou um carro outro dia, tinha um corpo no porta-mala? Não, por isso que eu falei, um corpo no porta-mala. Achou, foi premiado. E posso falar, legal, jogava uma bola esse cara, velho. O que aconteceu de legal um tempo atrás aí foi que a gente mandou um carro provisório pra um diretor de uma empresa e o carro foi com o banco de trás cheio de pelo de cachorro e o cara era alérgico. Não! Coitado. Aí ele começou a encher que nem um baiacu. O cara ligou na central espirrando e o pessoal achando que era brincadeira, cara. E aí, coitado, só não deu, velho. Que não deu. Tadinho, velho. Pô, acho que a pior coisa que deve ser é você ser alérgico a cachorro, né, velho? Não pode, velho. Falta de amor na vida. Falar em cachorro. Coisa mais legal que tem, você vai ser alérgico. Tá falta vindo de amor na vida. É filme, né? O Quatro Vidas do Cachorro. Ah, nem fala. O livro, olha, dá pra chorar, viu? Ah, mas você chora por qualquer coisa. Ah, não. Oh, mano. Outro dia você viu um caminhoneiro lá brocudo, você chorou também. É, choro, lógico. É, chorou. Olha, eu vou falar uma coisa. Dor. Livro que tem bicho. Mas deu uma não. O Marley e eu, por exemplo, não, aquele, é uma tragédia. Aquele que o cachorro fica esperando lá na estação de trem. Pra você filme, lado. Você é louco. Esse filme aí deu a maior polêmica. É, não Quatro Vidas, filme, não, velho. É, maltrataram o cachorro. Filme que tem cachorro. Não assisto, velho. Eu prefiro não assistir porque os caras quer causar e já põe o cachorro morrendo. Sabe qual foi o lance? O lance que causou, mano? Você leu ou não? O quê? Eu vi uma matéria. Eu vi uma chamada, mas eu não vi. Eles falaram que obrigaram o cachorro a pular na cachoeira lá. Por exemplo, eles pegaram um pastor alemão e aí fizeram o pastor alemão ir pra dentro da piscina. E o cachorro não. Pra filmar, né? Ia ser uma cena montada e tal. E, na verdade, era uma piscina. E, porra, e o pastor alemão, cara, desesperado. E o cara esforçou o cachorro aí. O cachorro depois se submergiu, ficou puta. A galera gritando pra salvarem o cachorro. O maior buchicho. E alguém filmou esse trecho e jogou na net, entendeu? Tem que filmar aí, mesmo, entendeu? Que é pra mostrar que uma nem maldade, sempre, cara. Porque muitas vezes aí o pessoal coloca, o RG, ah, é porque o cachorro ou o animal não foi maltratado pra fazer o filme. Muitas vezes é sim. É sim. Muitas vezes é. Então esse tipo de imagem precisa virar público sim pra que a galera saiba a verdade. Porque muitas vezes só vê aquela cena pronta, todo mundo, ah, o cachorro, ele foi super bem tratado, ah, o cachorro gosta de fazer isso. Muitas vezes o cachorro também é refém, ele é escravo daquele filme. Mas enfim. Ô amigão, e você torce pra quem? Ah, adivinha, né, mano? O único bicampeão mundial pela FIFA, sem fax. Itaquera é Corinthians, né, filhão? É bagulho nóis, é nóis, mano. Ô, amigão. Oi, amigão. Pra desespero desses antes do cacete aqui do programa, o Corinthians foi lá pros Estados Unidos e mostrou a nossa marca com grande louvor. O Corinthians foi lá mostrar o nome do Brasil, tá certo? Pros americanos começarem a gostar de futebol. O Corinthians, ele fez em campo o que o Circo de Soleil faz no palco. Nossa, velho. Você tá de brincadeira. O Corinthians deu um show ontem lá na Florida Camp, mano. E aí, cara, gostou da performance do Corinthians? Cara, assim, pelo menos animou um pouco, né? Não, eu vi sim, assisti até o final. Ele tá menos empolgado. Eu achei... Não, tô menos empolgado, de verdade. Eu acho que o time... Não, eu só acho que o time como um todo deu uma boa melhorada e vai melhorar com os reforços que ainda vão chegar até o final. Né? Mas ainda não é aquele time que a gente viu aí em 2013, 14, 15... Então, tá muito próximo ainda do time de 16. Agora que tem tudo pra ser melhor do que 16, tem tudo pra ser melhor. E vamos ser sinceros, né? Ganhar do Vasco é obrigação, né? É, o Vasco é meio freguês do Corinthians, né? É, não. Jogar com o Vasco é igual jogar com o Batataz na copinha, né, velho? Não pode perder. Não, mas o Vasco é um grande clube brasileiro. Eu valorizo essa vitória do Corinthians. Mesmo entendendo aí que era um jogo treino, mas tem toda aquela rivalidade. Os jogadores, tudo bem, não colocaram o pé aí, não jogaram com 100% do que podem. Mas se tivesse perdido, todo mundo já ia estar metendo o pau. É, tá vendo, o time vai cair, etc e tal. Agora, quando vai lá e ganha, eu acho que é legal a gente chegar e valorizar também, né? Não, eu acho que foi um jogo bacana. Principalmente o time titular do primeiro tempo. Os dois gols foram gols trabalhados, bacanas. Você vê que o time, ele tá jogando mais compacto. O cara, ele realmente conseguiu dar um pouquinho mais de forma de jogo pro time. Né? Mas acho que ainda tem muito pra melhorar. Esse time, eu não sei, o Giovanni Augusto tinha que ser titular desse time. Né? O Marquinhos Gabriel, pelo que ganha, não pode ficar no banco de jeito nenhum. Então manda esse cara embora. É que jogador, tá, nego, não é assim, manda o cara embora, né? Você tem um compromisso, um contrato, um salário. Às vezes o clube até quer se desfazer do cara, mas não acha onde encaixar o cidadão. Ah, mas é complicado, Sombra, porque o Corinthians investiu pesado em determinados jogadores ano passado e tá na cara que errou. Pagou um valor que não era pra ter pago, mas tudo bem, já estão lá, vão tentar aproveitar. Mano, vamos citar só um, o Christian. 500 pila pro Christian fazer o que ele faz, cara. Sim, concordo contigo. Mas desses caras que chegaram aí, meu, o Corinthians, ele teve estreia aí do Giroto, ele teve estreia aí também daquele Paulo Roberto. O Moisés, apesar de não ser estreia dele, porque ele já jogou, mas é um cara que tá voltando agora de um empréstimo pro Bahia. O Kaique, também o goleiro, também, que é um menino que não tinha muitas oportunidades aí, porque o Cássio e o Walter também jogam com mais frequência. De tudo que você viu ali ontem, quais os prós e quais os contras? Paulo Roberto é um contra, não gostei dele jogando, bate demais, até na sombra. E eu gostei do Moisés, cara, ele pareceu só um moleque, mas ele lembra um pouco o começo da carreira do Kleber, aquele que depois acabou jogando no Santos. Lateral esquerdo lá. Exatamente, então ele lembrou um pouquinho o Kleber jogando, ele pareceu um cara bacana, vi algumas jogadas dele na defesa, no ataque ele quase não foi, né? Mas na defesa ele pareceu ser um cara bastante seguro, assim, e pode ser que venha a ser um bom jogador. Né? O Rodriguinho continua, acho que ele manteve o trabalho dele do ano passado. Né? E o Marlone, acho que tem tudo para deslanchar agora, né? Então, eu acho que o único contra mesmo foi esse Paulo Roberto, porque, mano, vamos ser sinceros, né? O cara é na reserva no Sport. Não podia dar alguma coisa de bom no Corinthians, né, cara? Ah, meu, mas eu também vou fazer uma ressalva também, com relação, né, a isso, sabe por quê? O cara nem jogou ainda. Você pega ali, ó, por exemplo, o nosso querido Christian, quando ele veio, não agora, mas a primeira passagem do Christian no Corinthians, ele era reserva do Flamengo. Ele veio de uma reserva no Flamengo e ao lado do Elias jogou muita bola. Então agora já que tá lá, vamos dar um voto de confiança no cara. Por exemplo, o Jô é um cara que eu ia criticar, mas não vou também porque não adianta, cara. Apesar de fisicamente ele não tá tão defasado assim, porque o Jô ele voltou antes que todo mundo, a fazer atividades físicas, enquanto o time do Corinthians estava treinando aí no Campeonato Brasileiro, já meio que tirando o pé naquela fase final para não estourar nenhum atleta, o Jô já estava fazendo a parte de condicionamento físico para esse ano. Ele está à frente em termos físicos de muita gente no elenco. Mas eu acho que o Jô tá meio sem ritmo de jogo, ele tá meio perdidão, você não acha, não? É, ele vai ser reserva do Kazin, cara. Antes deu pra ver que o Kazin, ele é um cara que se posicionou melhor, tanto é que acabou fazendo o gol, né? O Jô, ele acha que ele sai muito da área e pela altura dele ele tinha que estar mais lá dentro, né? E ontem foi nítido no segundo tempo que o Kazin, ele é um cara mais de área, e que uma hora ou outra o Kazin vai perder a paciência, vai colocar o cara e vai começar a fazer gol, e um abraço pra ele, né? É, o Kazin, ele tem mais recursos que o Jô, né? O Kazin é aquele cara que ele sai mais da área, ele pode fazer aquelas funções de lado de campo. E por falar em fazer a função ali de centroavante, lado de campo também, o Corinthians, ele tá demonstrando interesse no William Potker, cara. Parece que ele vem após o término do Campeonato Paulista. Tá acertado. É, já fechou. Fechou, o Corinthians pagou 7 milhões de reais. Mas ele só vem no final do Paulista, né? O Iago fica até o fim do ano, com o Corinthians pagando parte do salário. E o Luca também, né? O Luca também fica, o Corinthians pagando parte do salário. E no final do Paulista, o Potker vem pro Coringão. Vem pro Corinthians. Pra se jogar der... o brasileiro. Agora, se der final, Corinthians e Ponte no Paulista. É o Rui Rei 2, né? É o Rui Rei 2? É, a missão. Mas não pode. Rui Rei 2 não. Eu tava na fila até hoje. Isso chama-se negócio. Ah, ô? Isso chama-se negócio. E o Corinthians, ele. Tô criticando o Neymar quando o Neymar foi. O Corinthians não é time bandido igual o de vocês, não. Nossa! Quem é o time vida louca aqui? É nós, mano. Ô, amigão, e por falar em reforços também, existe a possibilidade de diretoria do Corinthians aí trabalha com a chance aí de trazer o Jadson e até inclusive de maneira um pouco mais remota a vinda do Drogba também, o pessoal ainda não descartou. Você gostaria de um dos dois, cara? Ou o Jadson, ou o Drogba, ou ambos? Ou nenhum dos dois? Não, o Drogba não, acho que já foi, pra ele é um ex-jogador em atividade já, né, e o Jadson acho que ainda pode render alguma coisa, é um cara que é só tá onde tá hoje pelo que ele jogou no Corinthians. Né? Embora ele tenha chegado na seleção brasileira jogando no São Paulo, o destaque dele mesmo com títulos, com exposição internacional, veio jogando no Corinthians. O São Paulo, embora seja um time grande, tá, mas não deu o status que o Jadson tem hoje de campeão brasileiro, dos campeonatos que ele conquistou jogando pelo Corinthians. Né? E acho que o Corinthians tinha que parar um pouco, cara, com essa história de deu certo com o Ronaldo, vai dar certo com o Adriano, vai dar certo com o Drogba. Daqui a pouco vão querer trazer o Pelé pra jogar no Corinthians, velho. Não é assim que funciona. Ele não teve mérito pra passar na peneira, né? Esse aí já tentou, mas conseguiu. Mas é verdade, velho. Para de falar besteira, com relação ao Drogba. Ô, amigão, com relação ao Drogba, cara, eu concordo contigo. Se o Corinthians tiver que fazer qualquer tipo de aporte, mas eu também não sou a favor de fazer nenhum tipo de loucura, mas se quiser fazer algum tipo de aporte financeiro ou algo do tipo, vale muito mais a pena você fazer com relação ao Jadson do que o Drogba. Nessa relação hoje, o Drogba precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Drogba, cara. Você tá de brincadeira. É, nossa, mano. Não, isso é novo isso. Cara, que papinho. O Drogba tá sem clube, velho. O cara nem sabia quem vocês eram. Imagina, fala bobagem, velho. E se viesse pra cá, ia continuar sem. Eu vou passar um fricô na sua boca, é tanta bobagem que você tá falando. Você devia usar. Ele falou bobagem, mas ele é burro. Não. Ô, mano, agora vamos ser honestos, vai. Alguém no mundo não conhece quem é Corinthians, quem é São Paulo, quem é Palmeiras? Lógico que sim, velho. Se o cara gosta de futebol, ele conhece. Para, velho. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. O Campeonato Brasileiro é o 10º campeonato do mundo ser transmitido. Os caras passam a Série B da Liga Inglesa. Cristiano, não passa o Campeonato Brasileiro. Olha, assim, acorda. O europeu é preconceituoso. Os mais fanáticos. Os mais fanáticos pelo mundo. E começou futebol, o jogo do Corinthians na Copinha, sabem. Tá? Assim como a gente aqui sabe o que é Galatasaray, lá na Turquia. Lógico que lá pelo mundo, também na Turquia, vão saber o que é São Paulo, o que é Corinthians e o que é Palmeiras. É, vão saber. Do mundo. Mas dizer pra você que todo mundo, aí eu duvido. Tem gente que... Para. Olha, tem gente que mal sabe time de futebol daqui de dentro do país. Posso dar um exemplo? Você vai. Não, quem pega... não conhece o Corinthians é um trouxa. Não, para, mano. Não, presta atenção. Você vai pra Europa. 30% da população brasileira, nem time tem. Não, eu vou falar uma coisa. Você vai pra Europa, você entra na loja de esporte, qualquer loja de esporte, grande loja, grandes lojas, você entra, não tem uma camisa de time brasileiro. Nenhuma. No máximo da camisa da seleção brasileira, gente. Desculpa. Olha lá, irmão. Eu vi na Espanha, quando eu estive lá em Barcelona, a camisa do Corinthians pra vender, sim. Eu vi. É, então uma. O senhor. Não, uma não. Você vai em loja de esporte. É claro, você não vai, daqui, você não vai achar a camisa do Corinthians na loja do Barcelona. Apesar de ter que haver sim, porque o Corinthians também é, tem o mesmo patrocinador esportivo. E venderia muito mais do que o próprio Barcelona. Para. Mas... Como tem loja aqui que vende dos times do Real Madrid, do Barcelona. Você chega lá, você compra agasalho, camisa, boné. Você vai ver uma camiseta jogada na arara lá, velho. Pra que uma loja de artigos esportivos no coração da Europa precisa ter material dos times brasileiros? Lógico, não tem. Pra quê? Os caras não conhecem. Porque é legal. O cara ser colecionador, ele entra no site. O europeu, ele é um cara que ele se blinda com relação a outros mercados. Ele acha que só existe o dele. Tá certo? É, o europeu, guardar as proporções, é como se fosse um coreano do norte. Ele se fecha com relação a outros polos e não busca informação. É, por exemplo, se houvesse a transmissão de jogos aí da Libertadores dentro do continente europeu, eu tenho certeza absoluta que as camisas daqui dos clubes da América do Sul seriam muito mais valorizadas lá do que são. A grosso modo, a gente exige que tenha camisas dos times brasileiros nas lojas europeias. É a mesma coisa que os times bolivianos exigirem que tenha a camisa dos times aqui nas lojas brasileiras. Mas a Bolívia, Sombra, eu discordo, porque a Bolívia não representa nada no futebol. O Brasil representa. Concordo com você, mano. O Brasil tá campeão do mundo, tá louco? O Brasil. A seleção brasileira. Mas aí é como seleção brasileira. Seleção brasileira. Porque os caras não assistem o campeonato daqui, eles não estão nem aí pro campeonato. Eles estão aqui pra seleção brasileira. Assim, a seleção brasileira na Copa do Mundo. Gente, o fato da repercussão do Corinthians no mundo foi a partir da contratação do Ronaldo. Fala bobagem. Desde 1910. Vocês começaram a existir em 1990. Cristiano, você não existe até hoje, o seu energúmeno. Mas eu não sou nada perto dos times. Eu sei que você não é. Cristiano, um abraço pra você. Comparar eu com o Corinthians. Obrigado pela participação aqui no Estádio 97. Valeu! Valeu, queria só mandar um abraço aí pro pessoal da Liga da Champions League, do Cartola. Pro Binho, pro Diego, meu cunhado. Cartola é Champions League, nome. Esse também tocou conhecido no mundo. Falou o Corinthians, perdeu. Da Champions League. Falou. Queria mandar um abraço pra todo mundo lá dessa liga aí que tá ouvindo a gente aí. Tá bom, valeu, velho. Valeu, cara, obrigado. Abraço. É isso aí, mais uma participação aqui no Estádio 97. Vamos ao terceiro ouvinte. Esse é o momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Seu canso. Ai, ai, ai, ai. Alô? Alô? Quem fala? É o Horácio. Horácio? É aquele que tem o bracinho, velho? Ah, podia ser, mas não é não. Aquele da Mônica, né, mano? E Horácio do quê, por favor? Horácio Guevara. Horácio Laffer. Horácio Laffer, né? Guevara, mano. Laffer. Mota é o Quevara. Quevara. Mota Quevara. É. Faz tempo, viu, velho? Horácio, e quantos anos você tem? Tem uns que querem tronco. 33. É. Quanto? Tem um não que sou é eu, mas cara. De caba, velho. Aí, RG, 33 o Horácio. Isso foi o que você fez com o seu irmão, né, mano? O quê? Você quebrou o braço dele, né, Guilherme? Ah, o braço, o Horácio. Quebrou. É, meu irmão é mó... De vidro. Não, é o garoto com os ossos porosos. Pô, tá no WhatsApp uma brincadeira dessa aí igual, né, meu? Não existe isso, né? Cara, pena que na época não tinha esqueminha, né, mano? Pô. Ah, mas ninguém ia estar filmando. Ah, mas aí estaria braço de ferro. Vocês nunca mais tiraram o braço de ferro? Não, ele arregou. Você acha lógico. Não, mas isso já foi 17 anos. Quebrou o braço dele, velho. Ó, eu quebrei com o direito. Imagina se eu pego com o esquerdo, porque eu sou canhoto. Se eu pego com o esquerdo, velho, é fratura exposta. É, o pior que foi uma brincadeira. E a mãe proibiu. Começou aqui dentro com o cabeça. A sua mãe proibiu isso? Proibiu, lógico. Não, proibiu nada. Eu já sabia que também tinha proibido você brincar. Os dois não podem ficar perto um do outro. Imagina, minha mãe não liga não. Tem aquela, sabe, medida cautelar. Cada dia um dorme na laje. É dois minutos. Minha mãe fez, velho. Minha mãe fez. Falou, agora se virem, mano. Ela se metia na briga de vocês, mano? Não. Minha mãe deixa resolver, velho. Fala, se vira. Esse seriado dois irmãos é baseado na vida do mano, sabia? E do Marcão. Mas lá são três, hein? O cabeça não se mete. Ah, mas o pequenininho é de boa. Cabeça não se mete, velho. Mas o cabeção às vezes fica de juiz na história, não? Cara, velho, eu lembro uma vez, mano. Minha mãe tinha tirado... Ih, mano, vai azedar o bagulho aqui. Deixa eu ver. Azedar o quê? O que você tá vendo? Tem Flamengo, mano. Legal, pra botar um molho no jogo. Mas enfim, o negócio foi o seguinte: meu irmão, o cabeção, minha mãe tinha tirado o tapete da sala que ela ia lavar, alguma coisa do tipo lá. Ela tava brincando de telequete, velho. Nossa. Lembra aqueles bagulho lá, telequete? Opa! Ah, não fica pulando em cima do outro. Aí eu tinha derrubado meu irmão, ele tinha batido a cabeça no chão, mano. Aff, mano. Aí ele já tinha batido a cabeça no chão e ficou assim com a mão na testa, assim, com uma mão na testa e a outra esticada pro lado. Véi, do jeito que ele tava com aquela mão esticada pro lado, você assim, falou assim, 180 graus, velho, eu pulei assim com o cotovelo, na direção assim, mais ou menos da altura do cotovelo dele, assim, com o meu cotovelo. Nossa, que animal, velho. Isso é um animal. Cara, o braço dele ficou preto na hora, e ele tava indo pro catecismo, cara. Não, o braço dele ficou preto, velho. Eu falei, velho, esse moleque deve ter quebrado o braço, aí eu fui levar ele pro catecismo ainda. Eu falei, velho, fica fazendo assim, ó, mexendo o braço, que o sangue circula. Aí ele chorando, ele falou, mas não dá, tá doendo. Eu falei, vai ficar mexendo. É o Marcelo? É. Tadinho. Aí, velho, nossa, depois eu falei pra minha mãe, deixa que eu vou pegar ele lá, mãe. Eu vou buscar. Mas o... Você não contou irmão, nada, pessoal. Não, contei nada, e o moleque chorando. Mas lá, o Marcelo é mais bonzinho dos três, não é? É. Vou do Flamengo. Vou do Flamengo na copinha. É, aí, velho, o braço do moleque todo preto, mano. Aí na hora que eu voltei lá, que fui pegar ele, o braço dele ainda tava preto, porque era sangue pisado, né, velho? Tadinho. Aí eu falei pro pai, ó, fala pro pai aí, velho, que você, sei lá, mano, deu mau jeito no braço. E ele livrou tua cara. De boa, não falou nada. Vocês são bem cúmplices mesmo. Eu já notei, tem que ser, mano. São bem cúmplices. Os irmãos, eles precisam passar pano um pros outros, mano. Aqui eu já porque... vi o irmão te defendendo, falando, não, mas, ah, okay, mas tá tem ligado, que ser, cara, mano. Sabe por quê, Sombra? Apesar de ser sangue do mesmo sangue, os irmãos são contra os pais, velho. É normal, velho. Existe uma rivalidade, mas é normal, velho. É verdade. Na briga ajuda os irmãos, né? Os pais, velho, são aqueles caras que tentam colocar limites. E a molecada quer, tipo, vez, fugir dos limites. Você lembra aquela vez do Manfred chamando o Benjamin de burro? Não, você não fez faculdade, você é burro. Não, não falou. Inteligente não. Sou eu que sou professor da GV. Não, não falou não. O Manfred é muito bonzinho. O Manfred não é louco, mas ele chamando o Benjamin. Gol do Corinthians também, ó. Chupa. Ah, aí empatou? Já. Ô, Horácio. Qual o seu bairro, por favor? Então, esse aqui é o legal, cara. Eu tô morando aqui da Flórida. Da onde? Da Flórida. Da Flórida. Ah! Tá mal, né, Horácio? Estamos a caminho do estádio pra assistir o jogo de São Paulo. Ah, estreia do mito, meu Deus! Mas é mesmo, velho? E quanto tá o ingresso aí? Nível, né? Mas a pergunta é, você é São Paulino? Não. Com certeza, já liguei aí ano passado. Não, porque... Às vezes pode ser o torcedor de outro time indo lá curtir. Você vê, o corintiano ligou agora de Itaquera, lá todo triste, aí o cara, o São Paulo liga da Flórida. É que adianta, tá indo pro jogo, tá indo pro jogo, mas sabe que tá ilegal. Por que ilegal o quê, ô? A chance de ser deportado... Ó, essa Florida Cup também, Sombra, é como se fosse um negócio, lógico, velho. É pra pegar os caras, mano? É evento, velho, é evento, que é pra pegar ilegal. É evento pra pegar legal. Ó, essa Florida Cup, velho, é como se fosse uma armadilha ratoeira. De urso na selva, velho. É uma ratoeira. É uma armadilha de urso na selva. Entram 15 mil e saem dois. Mas, só, né? Horácio, você tá aí como turista, estudante, mora, né? A gente mora aqui, eu e meu amigo Lucas aqui, a gente mora aqui na Flórida. E tá tudo legal, não tem nenhum risco, mesmo que seja fofocaia aí. É. Não tem nenhum risco pra gente. Mas vocês trabalham com o que aí, velho? Cara, eu trabalho com audiência de televisão. Ah, é? Oh, que legal, velho. Mas você trabalha como medição de audiência ou você trabalha como analista de audiência para televisões? Na verdade, eu trabalhei pro Ibope aí no Brasil por quase 10 anos. E hoje eu tenho uma parceria com o Ibope numa empresa que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Ó, que legal. Mas, muito bacana, cara. E qual é o canal que dá mais audiência aí na região da Flórida? Cara, na Flórida, os canais locais são sempre bons, mas assim, é muito diferente a audiência de televisão nos Estados Unidos comparado com o Brasil. Disney Channel. Porque nos Estados Unidos é bastante misturado, depende do programa, do canal, do horário. Jornal dá muito Ibope, né, velho? Jornal dá Ibope aí, né? Jornal local dá Ibope, né? Com certeza. Agora mais com o Trump, né? Todo mundo tá querendo ver o que vai dar com o Trump. Mas então não tem um canal aí que você fala, não, aí é a Globo. É a Globo e o resto. Não, não é muito difícil aqui, porque aqui uma audiência muito alta são 15 milhões de pessoas. E 15 milhões de pessoas a Globo faz a qualquer horário de novela da semana. É bem diferente mesmo a forma como funciona o dia de televisão aqui e aí no Brasil. E tem muitos canais locais, né? Muito canal local. No Brasil funciona mais as redes, né? Na verdade, você tem muito canal local, mas você não vai ser como no Brasil na questão de ser filial. O que é diferente são a forma como eles apresentam os programas. Principalmente por causa da questão da costa Este ou Oeste. Você tem muita coisa que a não ser assim, esporte, alguma coisa que seja ao vivo, normalmente os programas que são gravados, eles passam em horários distintos em cada local. Então, por exemplo, a Fox aqui no, na Flórida está 3 horas à frente da Fox lá na Califórnia, e aí eles vão passar o episódio do Walking Dead antes do que passa na Califórnia. Mas aí você existe formas de trabalhar com a audiência para você ver qual o programa, qual a audiência do país, né? Para esse programa em específico e qual a audiência do horário também em cada um dos locais que você está. Tá, mas caraca, passa antes num lugar do que no outro. Sim, dependendo do programa. Dependendo... Assim, às vezes tem algo. Se o hype é muito grande, né? A atenção é muito grande pro programa, eles fazem lançamento simultâneo. Mundial ou nacional, simultâneo em todo lugar. O próprio Game of Thrones é o mesmo horário no país inteiro. Ah, bom, porque eu tava pensando nisso, que senão o pessoal da costa oeste, vai da costa leste, vai saber antes do pessoal da costa oeste. Vai ficar trolando. Puta, Game of Thrones vai ser legal, hein? Game of Thrones. Nossa. Game of Thrones. Nossa, como você é burro. Meu Deus, Deus do céu. Velho do céu. Nossa, ele é burro. Muito no burro. Ar, não. Eu vou falar um negócio, bicho. Ó, dá um torrão de feno pra esse gag. Quero ver você falar isso. Eu quero ver você falar isso pro Naricudo. Você é macho. No ar, não. Ô, Horácio, e a história do Kaká, o Orlando aí na região, motivou de fato o futebol? Então, é muito legal porque assim... Você vê muito mais gente interessada no futebol, mas também muita gente que ainda não entende muito. Uma coisa que eu acho até engraçado, que é meio complicado aqui, é a questão das ligas, né? As ligas do Estados Unidos são um pouco diferentes de como funciona aí no Brasil, também no sentido de nós temos as divisões, né? Série A, B, C. Aqui você tem liga. E aí o time pertence a uma liga e o time da cidade talvez esteja numa liga diferente e não é que eles vão jogar junto. Então, por exemplo, a liga do Orlando não é a mesma liga que o time de Miami, que acabou de sair onde eu moro, por exemplo, que não fazem parte da mesma liga. Então, você não vê jogos entre eles, assim. E são alguns times também que são que chamam mais atenção do que outros. Por exemplo, o Seattle Sounders é um time muito forte aqui nos Estados Unidos, mas ele fica lá na costa oeste. O Orlando é bem forte, com certeza, mas eu não vejo tanta atenção para o time, pro Orlando aqui, quanto é, por exemplo, para o Seattle Sounders. E o Los Angeles, que era do Beck? Galaxy. Nem conheço. Jura? Ué, você disse que não conhece. Não, tô falando Galaxy. Não, tá mentindo. Não, tô falando, porque na época foi falado tanto. Não, era conhecido. É. Né, os Galaxy. Los Angeles Galaxy. Ah, Galaxy, você tá falando Los Angeles Galaxy. É que a pronúncia do Mota é quase um Guarani, né, velho? Da sua mãe. Ah, a Índia, gaúcha lá. A gaúcha. Aí, Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Isso pode. Bem de jogo, isso pode. Agora, Horácio, você tá indo pro jogo, você vai presenciar a estreia do Rogério Ceni como técnico. Quanto que é o ingresso aí, Fera? Cara, não sei quanto que é o ingresso. $30, cara. 30 doletos, ó. Cenzão. Aí os caras reclamam do Vampeta que tá cobrando aqui. Seu sentimental. Pra eles é como R$30. Pois é. Quem converte não se diverte, mano. É cenzão. Para, é cenzão, velho. O RG é brasileiro, mano. É brasileiro. Ai, como se palhaço. O cara vive lá, velho. Pra ele, critica $30. São 30 unidades financeiras locais num país onde o salário mínimo é o dobro do Brasil. Pra ele, $30, pô. Nem comparação, velho. Dá nem pra fazer essa conta. E onde o índice de emprego é muito menor. Oi, diga. Não, eu só para fazer um comentário. Obviamente que é barato se você pensar o título do jogo de futebol aqui, mas o jogo de futebol americano, que seria talvez o primeiro esporte no país, esse é um ticket bem mais caro. Mesmo assim, os estádios estão sempre cheios, né? A média de um ticket pro futebol americano não é menor do que $250. Mas você está falando de playoff, não tá? Ou jogo não, normal? Não, eu mesmo fui assistir um jogo do Steelers aqui com o Dolphins. Eu peguei um ticket médio e eu paguei $230, mais ou menos, por cada ticket. Mó bico, bagulho. Paulada, mesmo. Gente, os Estados Unidos é um país onde tem umas 200 cidades com o poder financeiro da cidade de São Paulo. Você faz um show, você faz lá turnê, o cara vai fazer turnê no Brasil, que Brasil, vou fazer 40 apresentações nos Estados Unidos, o cara não quer vir pra cá. Não dá pra fazer esse comparativo, né? Você chega lá na condição de brasileiro, o turista, a sua cabeça tá na maquininha calculando. Aqui você precisa de uma cidade de São Paulo com 12 milhões de habitantes, a grande São Paulo com 20 milhões de habitantes, pra você fazer um show no estádio e botar 50, 60 mil pessoas. O cara lá não tá fazendo conversão. Lá, numa cidade de 2 milhões de habitantes, você bota as mesmas 50, 60 mil no estádio, porque o poder aquisitivo é imenso. E tem algumas coisas que fazem diferença também. Eles vendem o season ticket aqui. E no final das contas, vale muito a pena se você quer acompanhar o seu time. Ou pra temporada toda, né? É, pra temporada inteira e você parcela em 12 vezes. Então, é uma das poucas coisas que você acaba parcelando do ano e tal. E acaba facilitando, se você quer mesmo ir assistir o jogo. Porque futebol americano, por exemplo, é uma cultura. Você vai antes do jogo, tem todo aquele tailgate. Come hot dog, faz churrasco. É, exatamente. Então você tem uma diversão antes do jogo, durante o jogo e depois. Então acaba virando uma coisa que o pessoal investe nesse sentido, paga o ano inteiro e aí paga, não sei, $40, $50 por mês. E assim, ele também, se o jogo ele não for, é muito fácil dele vender o ticket para outras pessoas. Claro. Inclusive, é uma coisa assim, a minha namorada é americana, a gente foi pro Brasil, já assistiu os jogos de São Paulo, mas assim, só da gente ir pro Brasil, pensando 6 meses antes, ah, vou pro Brasil em agosto, e eu não consegui comprar um ingresso por causa que ainda não está disponível, é uma coisa que, por exemplo, a minha namorada não entra na cabeça, ela não entende como não funciona. Eu imagino. Eu não consigo comprar um ingresso com antecipação. É outra cultura. É a mesma coisa, é a diferença. Eu aí e o Eduardo Cunha. Gente, não tem comparação. É difícil. Eu vou ficar contando as merrecas, entendeu? Horácio, a sua expectativa. Você vai na estreia do Rogério, São Paulo aí reforçou bem pouquinho, jogadores pontuais. Gostaria, claro, de ter mais jogadores, mas veio o Cícero, o Wellington nem, Sidão, goleiro, né? Que avaliação você faz aí desse começo de carreira do Rogério com esse time? Eu tô bem ansioso, pra falar a verdade, mais pelo Rogério do que pelas novas contratações. Eu acho que a gente tem algumas peças muito boas, especialmente da defesa, e pela forma como o Rogério tem treinado o time esses dias aqui na Flórida, eu vejo que ele tem dado uma ênfase com os melhores defensores que a gente tem. E eu acho que o Wellington Ney é uma boa contratação se ele jogar, se ele tiver com uma saúde boa, né? Parece que ele teve um problema esses dias aqui durante os treinamentos, mas nada sério. Caganeira, né? Não, isso! Não foi caganeira? Não. Só repetir, pô, tá louco. Não, mas acho que foi algo tipo, ele sentiu alguma coisa, uma coceira, alguma coisa normal de início de pré-temporada. Mas eu tô muito ansioso para ver como o time vai jogar hoje, a intensidade que o time vai jogar. Eu acho que o que vai fazer diferença para a gente é exatamente ter uma equipe bem agrupada, bem acertadinha, para mesmo que as peças não sejam as mais aclamadas, mas pelo menos a gente vai ter um time ali que pode bater de frente com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos, enfim, dependendo de como está essa forma do time, sistema tático, enfim, como o time for criado pelo Rogério. Eu confio muito no Rogério. Ele está bem, né? Até se a gente está hoje, se ganhar hoje, a gente precisa também, se perder, não pode já criticar. Falar que o Rogério Ceni não vai tomar um bom treinador. Tomar cuidado, né? Não dá cuidado, nem porque senão... Mas que vai ter neguinho xingando, vai. Agora, por exemplo, você já imaginou a possibilidade do São Paulo bater no River Plate hoje, fazer a final contra o Corinthians, o primeiro clássico de Rogério Ceni como treinador... Ganha campeão ou perde. Olha a situação. Vai ter nego cornetando igual, Mota. Ah, para. Vai é bobeira, os né? Os caras vão criar... Os bobos sempre tem. Vai criar a mesma coisa. Não, eu não acho que... Ah, nossa, se não ganha um título agora, é o caos pro Rogério. Não, acho que ele tem umas costas bem largas aí. Eu acho que independente do resultado Rebeca de dos hoje mão. E de sábado, o importante é ver como o time vai suportar. Entendeu? É ver como as peças que ele tá... organizando e como ele está fazendo o time se preparar agora é o que vai faltar. Eu estou muito ansioso mesmo para ver, como você falou mais no começo, para ver o início de uma história que pode ser de um grande técnico e eu espero que seja assim, de qualquer forma. Acho que vai ser, velho. Acho que a estreia de técnico mais assim que chama atenção de muitos anos que eu lembro. O Mota falou pra mim, se ele entrar no gramado com o time hoje de polinho vermelho, ele vai se pôr a chorar, porque ele vai ver o novo Tele. Horácio, um abraço pra você. Bom jogo aí pra tua turma aí. Valeu, viu? Obrigado pela audiência. Obrigado a vocês aí, sempre acompanhando aqui dos Estados Unidos. Sempre que eu tenho tempo, eu tento trocar minhas reuniões pra poder escutar vocês aí. E brigadão por divertir a gente e manter sempre a gente informado. E entra no Twitter do São Paulo aí, em inglês. Ó que moral que o cara dá pra nós. É nóis. E fala lá, ô CNN, aguenta a peruca aí que eu tô falando com os caras aqui. É. Ó, né? Ó, é moral, hein, mano. Valeu, Horácio, obrigado. Chupa, mano. Chupa, mano. Seus ilegais. Coloca o Rogério aí com os ilegais. Recebeu um chupa da Flórida. Tá direto. Vai te catar, ó. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O oferecimento do Buscapé, arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Dá um busca no Buscapé. Estádio 97 agora vai falar de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. Rapaz, o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando. Você vai se surpreender. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan. Também é oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros, de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É o oferecimento do FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Meu, o mano, eu não sei como que ele consegue. Ele fica jogando durante o programa, ele come pêssegos. Fala. É impressionante. Fala besteira. Chupa, ele escuta o que estão falando dele, assiste tá o jogo jogando. Do Corinthians. Ele consegue falar besteira e prestar atenção no jogo. E assiste aliás, o jogo da Corinthians. Não imagina não, que o jogo tá pegado aqui. Mano. Galera no Facebook fica assistindo. Então, quem for lá no Facebook da Energia, assiste o mano jogando lá no FIFA Mobile. Vou meter uma caixa, ó. Nossa, meu Deus do céu. Ah, ele é um índio, velho. Mano, o jogo tá pegado aqui, eu e o Atlético de Bilbao. Temos mensagens aqui no nosso WhatsApp. Boa noite, galera do estádio. Aqui quem fala é Matheus de São Paulo. Concordo 100% com o que o Mano falou do nosso plantel. Isso que ele esqueceu de citar, o Kazim Benzema, rapaz. Esse ano é tudo nosso. Vai, Corinthians. Meu Deus. A voz do povo é a voz olha de Deus, que cara. Tá criando, olha, mano. A voz do povo é a voz de Deus, velho. Não é questão de ser monstro. O ouvinte, ele sabe que eu sou um cara imparcial. É. Foi aquele que tinha passado as largas? O Clodoaldo. É. Vamos Mas lá. Ele tinha mesmo. Cada passada dele era um metro, cara. Mais o WhatsApp dos ouvintes. Boa noite, rapaziada. Os ingressos da estreia do Corinthians no Paulista contra o São Bento e Sorocaba foram fixados a R$120. Então quer dizer que a estreia do Carilli tá valendo mais que a estreia do Mito. Que pecado, hein? Não, mas isso prova. E a diretoria do Corinthians não deu chiliquinho, cacete. O torcedor quer ir, vai. Eu acho, cara, eu não pago também pra... Não pra ver o Corinthians. Pra ver o Corinthians eu pago R$1 milhão se precisar. Você nem mas vai ver. É pra ajudar esses times aí que... Cara, a última vez você foi quando o Corinthians foi campeão mundial. O último jogo do Corinthians que eu fui, seu nosso cego, foi a última partida do Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro jogando em casa. Foi contra o Atlético Paranaense 0x0. E o jogo do Corinthians é onde? São Bento de Sorocaba. Ah, em Sorocaba. Acho que é. Tá certo. Vamos lá. É o seguinte, Jefferson aqui de Osasco. Vocês estão criticando o Mano, mas o Mano tá sempre certo. O Mano fez uma explanação agora fantástica. O Mano, ele tem um ponto de vista que nenhum de vocês tem. Agora só me dá um minutinho que tá chegando aqui a médica pra me dar meu Rivotril e daqui a pouco eu continuo falando. O cara tem que ser medicado pra concordar com o Mano. Ó, tem doido, velho. Paga uma rajada aqui, ó. Pega esse gol aqui. Paga filho. Uma rajada. Bonito, belo gol. De cobertura, filho. Cobertura. Quer que paga uma rajada? Você quer uma rajada? Ai, ai, ai, ai, safada. Ai. Pau e meio de rajada. Pau e meio uma rajada. No extra, você enche o carrinho com muita economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Fala, galera do Estádio 97. É troca. Não dá pra acreditar, velho. Eu sou corintiano, sou apaixonado pelo Corinthians, torcedor fanático, e nem eu consigo acreditar no que o Mano fala. Com relação a quê? Dá uma segurada aí, meu. Eu não entendi, Deus, filhão, cara. Não entendi. Por que você não concorda? Falar que o Corinthians é uma seleção de estrelas, cara, eu tô sempre do seu lado, mas dá uma maneirada aí, viu? Rafael do Ipiranga, valeu, abraço. Olha, Rafael, você é um corintiano consciente, parabéns. O único que concordou com ele era o louco do Rivotril, entendeu? Parabéns, Rafael, você não precisa de medicamento. Mas aquele lá recebe cachê. Né? Ele pode... O Mano deve mudar alguma coisa pra ele. O cara não vai ligar pra ficar... O Mano tem claque. Não, cara, mas se fosse, por exemplo, no FIFA... A linha defensiva do Corinthians é 84, meio campo 89 e o ataque 91. Mas não passa nada. De brincadeira. Para, mano, teu melhor atacante, não chega a 68, velho. Filhão, o Corinthians é atacante reserva para falar inglês, velho. O Jô é 68, o teu Jô. Mais uma mensagem. De tronco! São os Tarzans do Estádio 97! Os nossos Tarzans estão dominando o FM! Amanhã eu tô imitando a gente. Mais um, tá bom. Rapaziada, quem tá falando é o Everton da Vila Formosa. Manão, tava vendo aqui, mano. Nem a Libertadores, não, mano! O cara rachando o bico lá na casa dele. A risada do cara. O bom que você é bom no videogame, mano. Faz a Master League e joga lá, mano. Cara. Porque é o Palmeiras esse ano. Botinha! Louco, é uma risadinha. Ó, isso aí parece um... É, sobrinha, só você acha que o Rogério vai dar certo, malandro. Mano, isso aí parece um cantor de pagode drogado. Posso falar um negócio assim? Esse cara é engraçado. Esse cara pegou o saco de risada do Coringa, do Batman. É uma risadinha. Isso é engraçado. Mais uma mensagem aqui no oferecimento do Buscapé. Demais, cara. Arrasa preço Buscapé, desconto de até 40%, só até 31 de janeiro. Demais, cara, essa foi demais. Tem uma especulação aí que se o Palmeiras não conseguir contratar o Borja, tem um jogador no São Paulo lá que eles estão, né, negociando e tal, que é o Boga. Ele tá pensando em vender o bolo pro Ai, que engraçado. Nossa, peraí. Não, mas ai, foi boa, meu. Ai, tá doendo minha coragem. Ai, peraí, como é que é? Você venderia o Boga, Motinha? Você venderia o Boga pro Palmeiras? Graça, a fase que o Boga tá, ele tá emprestando. Apesar que aqui a fase tá disputada, né? Um tronco, outro rajada, né? Me dá uma rajada aí, velho. Mano, com um pau e meio na mão. Um pau e meio, falar, rajada. Véio. O outro pega no tronco. Fala aí, galera do estádio, beleza? Aqui é Diego de Mauá. Ô, Sombrinha, o que você acha do São Paulo repatriar o Hernanes? Ouvi dizer que ele não está sendo bem aproveitado lá na Juventus. Seria uma boa São Paulo repatriar o Hernanes? É um craque de bola. Valeu, galera. É, então, seria uma boa, mas o Hernanes quer continuar morando na Europa. Na Europa, até os filhos dele... Não, ele tá jogando. Por questão de time. Ele não tá muito bem, mas ele tá jogando. Por exemplo, na Copa da Itália, ele tá jogando. Então, mas é que o cara quer... O plano de vida dele é ficar time, lá. Né? Parece que o plano dele é ficar lá. Já virou a página, né? Ah, era. Ah, peraí. Quantos anos ele tem? Sobre virou a página. 32, o Renato 33? Dos Santos também já virou a página e tá lá fazendo sucesso mas no Santos, quantos anos tem o Hernani, ô Sombra? Deve ter uns 34. 32, assim. Por aí. Ah, ele vai voltar então, ainda. Ah, 40. É, uns 32. Vai voltar com 37. Aí, é. 40. Não, às vezes não. E olha, é o tipo de jogador que vai jogar bem velho, hein? Ô, mano, vamos falar da Bozano agora, porque você tava falando assim, que você... Tá, hoje tá difícil de aguentar aí do lado do Mota, nossa, né? Ah, tá, meu véio. Deus, velho. Tá um burro Mota... fedido hoje. Nossa, hoje tá, mano. Olha o Mota tá perto de burro, do Vieira, velho. Ah, olha, desculpa, vou falar um negócio, cara. O Mota tá com cheiro de jaula, cara. O Mota... Não, eles chegaram perto do Vieira, velho. Ah, para, velho. O Mota... Teta sabe quando Vieira o cara é suado. Você sabe quando o cara sua e depois seca? O Mota tá com esse cheiro, velho. É o famoso cheiro de ranço. Ranço. Mas vamos eliminar esse ranço. Motinha, então se liga nessa dica pra você não ficar com esse cheiro horroroso, cara. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro horroroso, tá certo? Você nunca vai ficar com aquela pizza embaixo do braço. Você vai estar sequinho de manhã até a noite. E principalmente, cheiroso, cheiroso, cheiroso, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, lembrando rapaziada, aí, os ouvintes do Estádio 97, ligou aqui dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano. Hello guys, I'm Rogério Ceni and invite you to follow us in the São Paulo FC on Twitter, please. Ai, desculpa, mano. Eu só queria saber o seguinte, não, mano, por que que quando ele fala inglês, ele começa a falar assim? Por quê? Ele não tá falando que nem o Chaves. On Twitter, on Twitter, please. Ele tá falando igual o Chaves. Ele virou o Bob Esponja. Parece que chupou uma bexiga de galo, velho. Ele não tá falando a voz dele mudou, dá uma olhada. Por favor, pelo amor de Deus. Estamos chegando ao final do Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Roberto Bueno de Lima Filho. Ah, que Bueno. 3 dias úteis pra retirar. Ele já fez brincadeira com o Bueno, Mota, mesmo. Para, passou, mano. Não vai chamar ele de burro, não. Fase do Mota, vou falar, velho. Então, ó, 3 dias úteis para retirar a camiseta, entre 9 da manhã e 5 da tarde, aqui no Estádio 97. A gente volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também, que esse dedo aí apontado? Que é o dedo, não? Deixa eu aproveitar e agradecer o pessoal aqui, Sombrar. O Joacir, toda a rapaziada lá do, do Joaquim, né, o pessoal aí, inúmeros lanches pra gente aí. Obrigado, Joacir. Obrigado, pessoal aí do marketing também aí. Valeu, boa, galera. Muito obrigado. É obrigado. Alô, Santa Isabel, tô chegando. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. E Extra, no Extra, você faz economia de verdade. Até amanhã. Estádio. 97. Essa aqui foi mais uma edição do Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o nosso retorno, até o nosso retorno. Estádio é bom barato, Estádio é bom barato. Au, au, até mais. Toda quinta no Energia na Noite, Robin Schulz com Sugar Radio. Sugar Radio with Robin Schulz. Robin Schulz, mix. 11 da noite, Energia. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box. Black Box, ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Mais

DJ Elwin Masterman. Go You Beloved. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Olá aí, São Paulo, mais uma noite pra você. Boa quinta-feira, você ligado na Energia 97, começando mais um Night Sessions. Hoje, 19 de janeiro, já sabe que hoje, quinta-noite, é o dia dele, Bochar na área. Fala aí, Lucas. E aí? Tudo na paz? De volta aí. Muita chuva aí, né? Muita chuva, vamos animar nessa chuva, então. Vamos esquentar, então? Olá. Lucas Bochar, por aqui com a gente, sobe o som, hein? Night Sessions. Dear heights, forms from the passing lane.

looks like.